bobeia, não bobeia, ouve as manchetes. O programa começou na 97. Estádio. Evidente que o Palmeiras vai perder. Novamente vai jogar a Série B. E os porquinhos não me levem a mal, não tem mundial. Azedão, vocês não têm estádio, seu bobão. Chama um passo del sapão. E toda vez que a gente vai pra lá, é pra ganhar. E pra eterniza, foi com o time reserva. Metemos seis então, chupa bambu. Ai, pra lá seus gambá, só com o juiz pra ganhar. Só do moral quando for tribunal. Chega 5:30, não bobeia, ouve as manchetes. O programa começou na 97. Estádio. Tá começando o Estádio 97 aqui na Energia 97. Oferecimento da Esser, construindo com valor. Também Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. BV Financeira, precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. E Extra, fim de semana sem crise Extra. Muita oferta e desconto para você. Tá no ar mais um Estádio 97 aqui na Energia. Sejam bem-vindos. Eu vou. Toma, opa, fala, Xedra. Fala, velhinho. Fala, aí, galera. Boa tarde. Opa! Eu vou. Toma uma observação, seu Bento. Se o senhor não existisse, o senhor deveria ser infectado. É, seu Bento é um cara... Olha, o seu Bento, nos bastidores, ele é um cara... Que ele tem um feeling sensacional. Pode ir, isso. Seu Bento, você é sensacional. As piradas, né? É verdade. Mas diz uma coisa, é sexta-feira, esse caos aqui, cheio de gente vermelha aqui, eu achei que era a torcida do Inter. Qual a recomendação, Flamengo, pro torcida do Inter. Flamengo pro jogo de contra o Flu, velho, no Pacaembu. Qual que é a recomendação? Ah, hoje é pra esquecer tudo isso e falar pra cachorra lamber o osso. Lamber o osso? É. Cachorra lamber o osso, velho. Lamber o osso, é. É, mas é. O osso de boi, hein? É, cuidado. Osso de boi. Vai sair lambendo qualquer osso. Osso de frango não, hein? Não pode. E de galinha, pode? Não. Pode, galinha. Não. Perigoso, velho. Não, quebra. Atravessa a garganta do cachorrinho. Esse pode atravessar. É, o cachorro pode morrer. O de boi, ele deita com a patinha em cima e se delicia. Ah, entendi. Fica ali horas. Só no divertimento. Muito bem. E aí, seu Bento? Vamos começar com o tricolor, Sombra. Tá bom, vamos lá. Começando pelo... Eu acho que hoje tinha que ser diferente. Chegou? Claro, hoje. Hoje nós devemos falar de política. O Brasil passa por um momento difícil. Porco, hein? Vamos passar. Então, vamos fazer um programa diferenciado hoje. Calma que o teu vem aí. Que paz, hein, porco? Calma que o teu vem aí. Mas vamos lá, o tricolor aqui no final de semana. Tá deixando ser brother, RG. Vai até Itu, né? Enfrentar o Ituano. Fez umas mudanças aqui, o Balsa. Tem uns jogadores que, pô, Michel Bastos tá fora, Wesley, Breno, Wilder, tem vários. Mas ele deve colocar um time um pouco diferente, Sombra, contra o Ituano. Time diferente seria um time que jogasse bem. É, então. Ó, possivelmente o time deve ser o Denis, o Caramelo, o Maicon, Rodrigo Caimena. Certo. Aí deve vir o João Schmidt, Thiago Mendes, deve jogar o Daniel, vai dar um descanso pro Ganso. Sim. Aí o Kelvin, Rogério e Caleri. Eu acho que esse é o time que vai jogar. Caleri. É, seu Bento. Fazer o quê, né? Porra, cara. Eu li hoje uma informação do Vitor Birner, que ele teria ligado pro Leco, presidente de São Paulo. E o Leco teria dito que fará aí alguma mudança impactante, tá estudando, etc e tal. Que o São Paulo precisa realmente de mudanças impactantes. Precisa. E pode ser uma mudança impactante. Mudanças impactantes, RG, podem ser muitas, desde mudança de vice-presidente, mudança de um departamento inteiro de futebol. Isso é uma mudança impactante. O que me preocupa é, ok, e as escolhas para substituírem? Vamos supor que seja no plano diretivo. Serão colocadas pessoas capacitadas ou serão colocadas pessoas que atendem a solicitações políticas, médias, visto que teremos uma eleição no São Paulo em abril do ano que vem, né? Então é assim, é como eu disse, São Paulo hoje é um pedacinho de Brasil, né? No Brasil, quando você escolhe ministro, você precisa escolher desse partido, do outro, que sustenta a base, etc e tal. Como que vai ser? Se a gente tiver mudanças impactantes em São Paulo, qual vai ser o critério? Né? Vamos ter o quê? Pessoas escolhidas pela capacidade, se é que essas pessoas existem hoje dentro de São Paulo, acho que talvez exista, acho que tem ainda aí uma meia dúzia, dentro de um bolo de 200 e pouca, deve ter 6, 7, talvez. Vamos escolher aí dentro de um bolo desses 6 ou 7, ou é para fazer média, né? Porque tudo no futebol atende sempre a média política, infelizmente. E o São Paulo está apodrecendo como o Brasil está. E o Sombra, é um fato inusitado, mas acho que até chegamos a comentar aqui a respeito daquela possibilidade do Michel Bastos ir parar no Inter. Lembro. Você se atentou ao fato do que aconteceu? Gente, entre o Ataíde e o Gustavo? Bem lembrado. Fala aí então você a respeito disso. Bem lembrado. São Paulo lá, depois de 30 e tantas horas de viagem, desembarca ontem com Bica. E aí o senhor Ataíde Gil Guerreiro, que foi falado há 2 dias atrás, sim, que o São Paulo ameaçava ir à FIFA por uma questão de aliciamento. O famoso junto aliciamento. Ao atleta Michel Bastos. Ok, opa, tá aliciando, vamos à FIFA. Chega ontem o Ataíde e fala assim: não, o presidente do Inter me ligou consultando antes. É que eu esqueci. Eu esqueci de avisar o Gustavo que o presidente tinha me ligado antes. Que fazem. Olha o que é o São Paulo Futebol Clube, o grande circo da capital. São Paulo Futebol Clube hoje é o grande circo do futebol paulista. Estamos ao Deus dará. Olha, RG número 2. Você sabe, RG, olha... A gente tinha razão quando nós comentamos que o que está tendo lá é muita caneta, né? Muito cara de caneta, gravata, sabe, eterno. Velhinho, não, o problema o problema não é se é camiseta ou se é gravata. Não, mas é só isso, não tem futebol junto. Meu avô, português, já falecido, né? Gostava de voltar para a terrinha dele lá, às vezes ele viajava. Eu era criança, anos 70, e a gente ficava assim: olha, seu avô ficou de ligar. E tinha toda... Você sabe como que é? Sim. Tinha aquela coisa de você pedir pra telefonista, aguardar uma ligação. Era muito... Mano, você não tinha nem nascido. Não era tão instantâneo como é hoje, né? Não, não existia isso. Você tinha que ligar pra telefonista, pedir uma ligação e ficar aguardando. Aí você ficava aguardando. Você ficava, às vezes, horas aguardando o complemento, a conexão. Porque o sistema de telecomunicações era precário, era primário. Sim. Aqui você em São Paulo, você queria ter uma linha telefônica, você ficava anos de espera num plano de expansão da antiga Telesp. E aí você seria considerado um milionário, velho. O Brasil era já mais atrás. O mundo vivia um problema de comunicação, não é que era um problema. A gente vivia no passado, estávamos num processo evolutivo. Não tínhamos os recursos que os... Né, hoje, durante o dia, a gente conversa com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Via WhatsApp, via SMS, e-mail. Nunca o planeta teve tantos meios de comunicação. E a gente é obrigado a ouvir o vice-presidente de São Paulo dizer: olha, o que eu esqueci de avisar. Amadorismo, o Gustavo. Amadorismo total. É de um... É bizarro, mano. É bizarro. Sabe por quê, Sombra? Não. Como é... Ó, gente... esqueci de avisar. Sabe aquela conta lá, eu deixei embaixo da tua porta. É uma coisa. Agora, um jogador que envolve uma transação, inclusive noticiada pela mídia, não é que o cara... Porque o cara deve, no mínimo, Sombra, abrir o tablet dele ou o celular pra ver o que estão falando a respeito do time dele. Eu, se fosse inteligente, faria isso. Claro. Tá certo? Até, inclusive, pra que você possa, se tiver alguma coisa errada dentro de uma notícia, você poder rebater o repórter, alguma coisa do tipo. O cara vê uma notícia daquela. O cara, numa dessa, vê uma declaração do Gustavo. É, o São Paulo, através criticando. Do Gustavo, tá cogitando a hipótese de a FIFA por aliciamento do atleta. Você não vai pegar o telefone. Ô, Gustavo, pô... É, retiro o que você disse. Pô, o cara me ligou. O cara espera um repórter questioná-lo a respeito disso pra poder... Ah, esqueci de avisar o cara. Não. Convenhamos, hein, velho? Então, entendam, porque você, às vezes, torcedor, fica preocupado. O Balsa tem os problemas dele e os erros dele. Mas você fica preocupado muitas vezes se é o Rogério ou é o Centurion, se é esse ou se é aquele. Gente, olha, o buraco é muito mais embaixo. Nós estamos na mão de pessoas totalmente incapacitadas a dirigirem um clube de futebol. O Balsa tá sozinho. E mais. Mas o Balsa não, viu, Sombra? É, o São Paulo dá impressão ali, ó. Se você analisar diretoria, treinador e elenco é uma engrenagem que não se enrosca. Ela não está atrelada uma peça a outra. Elas rodam em falso. E não isentemos o tal do conselho, né? Também. Né? Que fica sempre lá na... Fica assim, em paralelo lá, só metendo o bedelho, né? São engrenagens que não se intercalam, é, cara. Não tem como rodar. O que você tá falando é aquele desenho do organograma, né? E parece que ali você tem o organograma, mas não tem as ligações, né? E aí, além disso... Conexões. E o seu Ataíde Gil Guerreiro, lógico, que a gente critica, mas deve respeito, chega e fala... Não, olha, o próprio grupo fez um pacto de vitória... O pacto de 3 vitórias. Vão ganhar 3 vitórias. Vão ter 3 vitórias. Fizeram um pacto. Os caras se juntaram e fizeram um pacto. Eu tô pra ver coisa mais imbecil do que essa história de dizer que fizeram um pacto. Fizeram um pacto? Ok. E é lógico que eu vou falar, você tá cansado de ouvir de N outros comentaristas, mas a gente não pode fugir, né? O tal do pacto aí, beleza, por que não fizeram pacto ano passado pra ter uma campanha melhor? Por que não fizeram pacto pra ganhar clássicos esse ano? Isso porque, né, é como se o pacto fosse algo que fosse mudar toda a qualidade do São Paulo Futebol Clube, né? Porque a partir do momento que você faz um pacto, tudo vai mudar. E vocês combinaram com os jogadores do Strongest, do River Plate... Vocês chamaram para esse pacto, falaram assim, ó, nós fizemos um pacto aqui, nós vamos ganhar esses jogos. E como nós estamos fazendo um pacto, vocês têm que, consequentemente, perder os jogos. Sim, claro. Vocês podem fazer pacto onde vocês quiserem. Tem que combinar com o adversário. Vocês são horrorosos. Vocês são ruins. Então, vocês podem fazer o pacto que for. Aliás, o melhor pacto que vocês podiam fazer é todos darem as mãos e irem embora do São Paulo Futebol Clube. Esse é o único pacto que cabe a vocês. Vão embora! Chega! É, só uma observação, não existe pacto onde um jogador vai dar entrevista e cobra outro, o colega de grupo ali. Quer dizer, então, é pacto ou é cobrança? Hoje, né? O próprio zagueiro Maicon, que aliás é o melhor dos zagueiros do São Paulo Futebol Clube, chegou e falou, olha, esse negócio de pacto aí... Pô, o cara cobrou, velho. Ele falou, olha, pacto, esse negócio, não tem pacto, né? E ainda falou, olha, o que falta aqui, olha, é corrida, entrega. Vamos jogar, gente. É tipo, olha, nós que temos que jogar lá, essa história de pacto. É uma coisa mais cretina do mundo, esse negócio de pacto. É que nem o clube que chega e fala assim, não, mas olha, o cara vai dar uma grana, vai dar um bicho que não tem como perder. É absurdo, né? Olha, a história do pacto pra ganhar é igual o bicho pra não perder... E é igual o trabalho de um banda no Campeonato Baiano. Pra não cair, né? Pra não cair. Meu Deus do céu. Mas é isso aí. Enquanto a gente ficar aí vivendo de pactos, de bichos, etc e tal, é o futebol que toma de 7-1. É o 7-1, cara. Não tem conversa. E o São Paulo é a maior representação hoje do futebol brasileiro. O circo tá aí. O maior circo do futebol paulista. São Paulo Futebol Clube. Seu Bento. Santos. Deixa. Tele Santos, né, seu Bento? Tele Santos. Tele Santos, hein, seu Bento? Hoje foi dia do Tele Santos. Tá abastecendo as duas seleções, a principal e a de base lá, né? Com o quê? Com 3 na seleção olímpica e 2 na seleção principal. Pensei que o Mendel tava falando de 5 na principal. Não, de 6 na olímpica. Não, mas é que aí. Pelo amor de Deus, hein, gente? É que exagero. É que aí fica chato, né? Fornecer. Né? Já pensou mais 5. Ah, não, mas eu lembro em épocas aí do futebol que vários clubes forneceram 4, 5, 6 jogadores pra seleção. Inclusive o Santos. Né? Claro, não. Não tô dizendo que não. Mas pode falar, seu Pedro. Vamos lá, o peixe que. Frente do Rio Claro, né, no domingo, 19h30. Quem deve jogar no lugar do Vitor Ferraz na direita é o Alisson, vai fazer essa improvisação. O Alisson deve estar com saudade da bola, né? Deve estar, faz tempo que não joga, então o Alisson vai fazer. De resto, como você falou aí, vai força máxima o peixe, não tem que poupar ninguém, né? Da bola ou da canela do adversário também, RG, porque o MMA Alisson aí era embaçado. Ele pega. Ele é chadador, o Alisson. Não, ele não é. Mas ele quer luta em pé ou no chão? Não, ele não é perna de pau, mas ele não alivia, não. Ele é enxadado uma minhoca, velho. Mas, brincadeiras à parte, lógico, com o Cele Santos, mas o que é gratificante e louvável, pelo menos até o presente momento, é a administração do nosso presidente. Porque da maneira como esse cara chegou no Santos, como encontrou o Santos e o que é o Santos hoje, E é uma pena, porque estamos aí na iminência de perder 3, 4 jogadores aí para fora. E esses jogadores, eles mereceriam sair com mais títulos, né? Além do Campeonato Paulista. Uma pena que erraram na estratégia, mas poderíamos estar saindo... aí, ou não, né? Ou se tivessem se classificado aí para uma Libertadores, talvez até esperassem um pouco mais. Como isso não aconteceu, e não aconteceu por culpa própria, então provavelmente deverão sair. Mas mereciam estar saindo, sim, com um título a mais, ou da Copa do Brasil, ou do Brasileiro, enfim. Mas, por outro lado, claro que é legal você ter o teu time fornecendo, abastecendo seleção. Mas isso era muito mais legal na minha época, quando eu era mais jovem, que eu queria... E quem é dessa época também queria ver a seleção com os seus jogadores. Com os jogadores. Pô, eu gostava, cara. Com os jogadores do seu time. Aliás, você ficava esperando a convocação. Hoje eu só penso do meu time ganhar um clássico. Mas não era legal? Você ficava esperando a convocação da seleção brasileira para saber ou quantos jogadores do seu time seriam convocados ou quem seria. Você tem algumas recordações assim de épocas assim de vários jogadores? Ah, eu gostava, e principalmente de ir assistir jogo da seleção, quando eu era aqui em São Paulo. Fui também no Maracanã algumas vezes, porque é o que eu já disse aqui. Então, por exemplo, tinha o Roberto Dias do São Paulo, era convocado. Então, para que você ia assistir um jogo da seleção? Você queria ver o Roberto Dias jogar, porque você gostaria que o Roberto Dias jogasse no seu time, entendeu? Então era legal. Então, o Ademir, você ia ver o Roberto Dias, os jogadores do seu time. Isso era o legal da seleção. Hoje é preocupante, né? Hoje você sabe que quando for convocado um jogador do seu time, é porque fatalmente ele será negociado, fatalmente tem uma comercialização aí nessa parada, nesse meio. Então é isso, quer dizer, hoje é muito bom para o jogador, né? Hoje é ótimo, é excelente para o jogador. Mas para o torcedor fica essa pontinha aí de, puta, esse já era, né, meu? E é verdade que você está fazendo uma vaquinha com a torcida do Santos para ajudar a pagar a multa do Neymar, que foi condenado a pagar 188 milhões. Caraca, velho, você viu? 188 milhões de reais por sua negação de imposto de renda? Ah, mas conforme o pai dele disse, né? Ah. Numa das vezes que teve aqui no Brasil, olha, se a gente errou, né? Recentemente, quem que eu vi pagando uma multa parecida? Acho que foi o Benjamin. Porque isso aí é farelo, isso aí pra eles é... 188 milhões de reais. Mas o pai falou, né? Se a gente errou, aí a gente vai ter que pagar... Porra, mas será que o Neymar tem 188 milhões de reais? Shadow, Será? Não, gente, como não? O Shadow... O cara ganha toda hora 3, 4 por mês? Ninguém compra. Ninguém tem iate, ninguém tem avião, ninguém... Pô, em 2000, quando ele tinha 14 anos, parece que ele tinha declarado já no ano quase 1,5 milhão. Peraí, já, só 188 milhões, hein? Ele tinha 14 anos. Estamos falando aí de uns 50 milhões de dólares. Pode ficar tranquilo, cara. Pode ficar tranquilo que... não. Olha, é muito mais que isso. Posso falar, o cara deve estar muito puto de pagar essa grana. Tudo bem que cabe ainda recurso, hein? Cabe recurso. Não esqueça que quando o Neymar começou, assumiu a titularidade no Santos, porra, ele já tinha muito mais... Era ele, aliás, ele e o Ronaldo, né? Fenômeno que tinha, acho que 7 ou 8 patrocinadores. Porra, o Neymar chegou com 9, velho. Porra, é muita grana, você tá louco. E por falar em acordo, RG, o Santos também fez um acordo com o Muricy Ramalho para pagar aquele 1,6 milhão. Parcelar as dívidas. O Santos passou em 10 no cartão do Muricy na maquininha lá. Ô, Murá, vem cá, vamos conversar, velho. 10 de 160 conto. Mas eu tava vendo uma matéria aqui do Globo Esporte, RG, a respeito aqui de umas declarações do Lucas Lima. Dentre uma delas, eu não quero polemizar, mas eu vou pensar aqui, RG, e você pode comentar. Não, mas pode polemizar, pode. Não quero. Se é algo que vai polemizar, não tem problema, não temos aqui censura. Não, pra não ficar então fora de contexto, eu vou ler desde o começo, RG, pra não parecer que eu pensei aqui só a frase interessante aqui pra criar uma polêmica desnecessária, porque esse não é meu intuito, nunca foi. Sim, eu sei disso, mano. RG, ele falou o seguinte, abre aspas aí pro Lucas Lima. Deixo claro que só vou sair se tiver algo bom pro Santos. O Santos vai sair ganhando e eu não quero sair pela porta dos fundos. Espero sair numa boa. Quando chegarem propostas, vou sentar com o Santos e conversar. Essa foi a primeira parte. Aí, em seguida, ele fala que... a respeito da gratidão que o Santos deveria ter com ele. Ele fala assim, RG, ó, abre aspas novamente. Em um momento difícil do clube, eu fui homem. Cheguei no presidente, independentemente de propostas de... e todos falando para eu entrar na justiça, eu fiquei. O Santos não tem interesse. Aí colocar, entre parênteses aqui, uma possível relação com o fato em vender o jogador, porque só tem 10%, mas ele diz que quer sair. E todos sabem disso, RG. Aí eu já acho que é complicado. Ele fala, a gente sempre espera uma gratidão do clube, né? Ele tá fazendo uma referência ao Santos. Mas no futebol essa palavra é difícil. Estou tranquilo e não vou sofrer por antecipação. Que o cara tenha, talvez, o objetivo de sair, RG, eu até acho que é justo, porque é um menino aí que já não é tão garoto assim, ele tá louco pra jogar na Europa. Mas a partir do momento que ele fala, então, o Santos não tem interesse em me vender porque só tem 10% do meu passe, mas todos sabem que eu quero sair. Sabe, ele fala, espero que o Santos tenha gratidão comigo porque eu não quis entrar na justiça no momento que o Santos ficou 6 meses sem me pagar o salário. Ele não cria, RG, talvez é uma situação desfavorável pra ele próprio? Uma declaração como essa? É preciso entender, mano, os dois lados da questão. O Lucas Lima, ele fez isso, ele teve realmente essa atitude. Agora, é preciso lembrar que ele só teve esse tipo de comportamento em recusar propostas da China, propostas de Portugal, porque eu entendo que ele está muito bem calçado com a assessoria dele, que é o pai do Neymar, que é o empresário lá, o Wagner Ribeiro. Eu acho que ele está muito bem posicionado, calçado com isso, e como está vivendo um momento feliz e sendo convocado, então ele está, porra, muito à vontade para falar isso. Um outro detalhe. Mas eu acho que essa conversa ele poderia até, RG, a portas fechadas. Não, ele não precisa internet durante a mídia, entendeu? Eu vou chegar lá. Aí, hoje, quem é o cara do Santos? Quem é o cara no futebol de São Paulo? Quem é considerado o cara no Brasil que, porra, bate, dá tapa na bola? É o Lucas Lima, velho. Então ele sai de uma situação que é confortável para poder falar o que ele quiser. E com um objetivo. Eu acho que tem um objetivo nisso aí. Que é o quê? Escapar exatamente do que aconteceu com o centroavante, com o Ricardo Oliveira. Entendeu? Então, porque ele está pensando o seguinte: não veio ainda, mas na hora que vier, na hora que chegar, ó, baterem lá na mesa. Tem quem segure. Na mesa do presidente lá, do velhinho, ele vai falar: pô, será que o cara vai fazer exatamente comigo que fez com o Ricardo Oliveira? Aí eu vou me ferrar, né? Porque eu quero ir agora. É o meu momento. Imagina. Agora, essa questão, mano, que você está colocando, que o cara tem que discutir isso dentro da sala ou fora da sala, você tem que entender. Se ele acha que ele tem que ir para a imprensa e se posicionar dessa maneira, é um direito dele. A gente vive questionando isso. Porra, e o direito do cara falar? Não, e o direito de ser sincero? Mas eu estou tentando responder para ele de uma forma bem equilibrada e compreensível. Mano, é sórdido. Que eu não estou. Pelo contrário, RG. O Santos chega numa final de campeonato e o Lucas Lima não joga bem ou então perde um pênalti... O que, que é final de campeonato? Um Paulista, uma Copa do Brasil, enfim, qualquer tipo de torneio. Não, o Santos pode disputar a final de campeonato. Isso já aconteceu. Mas então, RG, se numa dessa o Lucas Lima joga mal ou perde um pênalti, essa frase aqui, ó... O Santos não tem interesse em me vender, porque só tem 10%. Mas eu quero sair, todos sabem. O torcedor pega uma frase como essa, RG, começa a pegar e falar... Tá vendo? O cara tá com a cabeça longe... É o tipo de declaração, Domênico Gato, que ele, na minha opinião, é inoportuno e infeliz. Mas ele não vem demonstrando em campo estar com a cabeça longe. Então, né? Mas Sombra, é no momento decisivo que ele vai ficar marcado e rotulado. Porque a partida contra a Penapolense, contra Mojimirim, a partida contra o Água Santa, ninguém lembra. Agora, quando ele perdeu um pênalti, por exemplo, contra o Palmeiras... Deixa eu te falar. Contra o Corinthians, ele jogou muito bem. Deixa eu te falar. Mas ainda não era final. Ele vem jogando, ele está jogando... E pelo caráter dele, eu duvido que ele deixe de jogar. Então, o que ele fala ou o que ele não fala, isso pouco importa. Ele não será o primeiro e nem o último a fazer isso. Vide Guerreiro no Corinthians. Se você quer uma sementinha de discórdia... Se você quer uma sementinha de discórdia, peça ao Mano. O Mano, ele tem as sementes da discórdia. Pelo contrário, eu trouxe uma informação. Olha, é isso aí. Trouxe uma informação. Isso, só um lembrete pra você. Fala, RG. Sai Lucas Lima, você não tem a dúvida. Virar Limas Luca. Sempre vai aparecer, velho. Olha aí, tá aqui a melhor oportunidade de comprar seu carro novo. E você já sabe, quando a Chevrolet... abre os portões da fábrica, até quem não esperava, fecha negócio. Essa é pra crítico nenhum botar defeito. Olha só, Onix, o carro mais vendido do Brasil, agora com desconto de funcionário e taxa zero em 24 vezes. Prisma, o sedã mais vendido do país, também com desconto de funcionário em 24 vezes sem juros. Caraca. Feirão na fábrica da GM. Até quem não esperava vai se apaixonar. Mas corre que é só neste sábado e domingo na fábrica da GM. Das 9 da manhã às 8 da noite, na Avenida Goiás, 1805, Portão 1, em São Caetano do Sul. É. Use sempre o cinto de segurança, hein? Então, o Bento tem chácara lá. Estádio 97. Ah, também tem oferecimento de Bozano. Vamos falar da Bozano, menino. Opa, vamos lá, Assombrar. É isso aí, mano. É, região número 2. Bozano, você já sabe, né? Manda aí, jeito, mano. De garoto e cuidado de homem. E hoje é sexta, hein? Opa, hoje é, hein? Desde garoto a gente joga futebol, detona no videogame e brinca de ser super-herói. Aí não podia ser diferente, né, cara? Bozano foi até Metrópolis para capturar a essência do Superman e depois foi até Gotham e trouxe a essência do Batman também. Tudo isso para criar uma grande novidade, hein? Os novos desodorantes Bozano do Batman e do Superman, cara. Ambos com 72 horas de proteção. É uma porrada no vilão da transpiração e no mau cheiro, cara. Bozano Superman traz uma fragrância versátil e refrescante para você enfrentar as batalhas do dia a dia. E Bozano Batman, ele é forte e marcante para você conquistar a noite, sair pra balada, pegar geral. RG número 2. Esses dois desodorantes vêm com um kit exclusivo que marca a batalha do século, hein? Uhum. Que invadirá os cinemas em breve, cara. Batman vs Superman. A Origem da Justiça estreia no dia 24 de março nos principais cinemas de todo o Brasil. Mas você já pode ter o seu kit exclusivo com os dois desodorantes e uma sacola, ou do Batman ou do Superman, tá legal? Basta ligar aqui no Estádio 97 e dizer o seguinte, anota a frase, essa nova frase da Bozano, hein, ó. Proteção e diversão só com Bozano. Anotou? Proteção e diversão só com Bozano. Invencível como Superman ou estratégico como Batman. O importante é estar sempre preparado para qualquer batalha, tá legal? Escolha o seu lado. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. É isso aí, você está vindo Estádio 97 no oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Esser, construindo com valor. BV Financeira, precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Impermeabilizantes Recubre Plast, máxima proteção para toda a sua casa. Promoção Pirelli. Comprou 3 pneus? O quarto é grátis. Aproveite! Paloar, com a Paloar Condicionados e a LG, você entra no clima. O Estádio 97 também tem oferecimento do Extra. Fim de semana sem crise Extra. Muita oferta e desconto pra você. Continuando com as manchetes do Estádio 97. Olha lá no Corinthians. Ah, informar que... Coringão, Coringão. Não, Corinthians. É, não é mais ministro até agora. Caiu, né? Caiu de novo. Ou melhor, subiu. Vai, então, vai ficar... Tá, sobe eliminar, cai eliminar. Vai sobe eliminar, cai eliminar. Hã? Pode. Pode. Mas olha, o Mário... Pode prender ele? Contra o... Se conseguir... Eu não estou entendendo, hein? Eu não estou entendendo essa história. O Benjamin aqui na porta do prédio gritando não vai ter golpe. O Benja? É mesmo? O Benjamin tá de vermelho lá. Eu vi ele de vermelho lá embaixo. Não, ele cantando aquela música da Márcia Freire, não é isso? Vermelho no curral. Olha, que ridículo, hein? Eu nunca vi nada mais ridículo que o Benjamin cantando essa música lá embaixo. Não, é direito dele. Lógico, tudo bem. É seu direito. Cada um tem o direito de cantar o que quiser. Cada um tem o seu posicionamento político. Eu percebi, inclusive, que pela aposta que ele fez comigo, Sombra, que ele escolheu a música aí do outro lá, né? O leque dele abriu, viu? A cabeça dele abriu pra essas músicas aí. Ele falou que começou a ouvir uns pagodes ontem, começou a gostar de pagode. Não, eu começou a gostar de umas músicas que ele não gostava. Quanto isso eu não sei. Só sei que ele tá gritando, falando, não vai ter volta. Ele falou comigo, eu desci com ele aqui. Oh, é verdade. Ô, mano. Vamos lá, Ben. Depois conversa com ele lá. Coisa, hein, resolve isso aí. Mas o Corinthians vai enfrentar o Linense com apenas três titulares. Cássio, Rodriguinho e André. O resto, olha, eu acho que desses três que você citou, só um permanece como titular, viu, Bento? Cássio. É? Só um. O Cássio. Isso, mano. Só o Cássio. Porque eu não tenho a certeza de que o Rodriguinho voltará para a posição de segundo volante ali no lugar do Maicon. Eu não tenho a certeza também que o André voltará para a condição de centroavante no lugar do Luciano. Eu acho que os dois perderam a posição aí, ou as posições, no último jogo que o Luciano e o Maicon fizeram aqui na Arena contra o Cerro Porteño. É, o Tite é um cara muito justo, ele dá chances aí, mas quando o cara dá chance, tá certo? No caso aí, o Rodriguinho foi expulso e o André também, para que os oponentes ali, ou no caso os adversários, ou então os concorrentes da vaga, jogassem bem, aí eu acho que eles perderam um pouco de espaço. O Corinthians, ele possivelmente vai jogar ali com o Cássio, que é titular. O lateral direito vai ser o Edilson, que é reserva. O miolo de zaga será composto ali, Domênico Gatto, pelo Wilson, aquele que veio do Palmeiras, e o Balbuena. Ambos são reservas. O lateral esquerdo é o Guilherme Arana, que é reserva também. O meio campo ali será composto pelo Williams, na frente da zaga, ali jogando de primeiro volante, que é banco. O Rodriguinho, que deixou, na minha opinião, de ser titular aí quando ele foi expulso e deu a chance pro Maicon, que agora, na minha opinião, é o titular absoluto da posição. E aí o meio-campo ali, você tem um monte de jogadores ali que eu vou te falar, velho. O Danilo já é um veterano quase, velho. Tem o Alan Mineiro, que tá um pouco gordo ainda, porque eu vejo uma pochete. Alan Mineiro, velho. Ele tem uma pochete embaixo do umbigo aí. E o outro cara é o Romero, cara. E lá na frente é o André. Nossa! Então, esse jogo pro Corinthians, RG, ele não serve pra muita coisa, a não ser de, talvez, dar um pouco mais de condicionamento físico aí pra esses atletas que não tem tanta oportunidade. Mas eu acho que vale até a pena aí com relação àquele William Potker, que é um jogador que a mídia noticiou que o Corinthians tem um certo interesse. E ele vai estar atuando aí contra o Corinthians no sábado à tarde. Quantos gols vão fazer, mano, essa dupla dinâmica? O que é fazer gol? Romero e André, velho. Olha, RG, se você parar pra analisar, né? O campeonato paulista, Romero, o cabelinho, não é lá grande muito parâmetro, né, RG? Apesar da Linense estar brigando, se eu não me engano, acho que é com o São Bento, porque a Linense é do grupo do Santos. Se eu não me engano, acho que a Linense está brigando ali com o São Bento para poder se classificar. Vou puxar a tabela aqui, mas se eu não me engano era isso. É isso mesmo, o São Bento tem 14 e a Linense tem 13. Eu não vejo o campeonato paulista ali. O Santos já disparou, o Santos tem 21. A briga pela segunda vaga. Pra ver quem vai ser o adversário do Santos. O campeonato paulista, RG, com raras exceções, a gente viu até o São Bento fazendo uma boa participação, apesar de ter empatado 3 aí nas últimas 5. Vimos aí também a Ferroviária jogando uma bola legalzinha, mas o Campeonato Paulista é muito fraco, o parâmetro é muito fraco. É que pra eles é tudo agora, então, porque cai em seis, né, mano? Então, sim, pra todos eles é luta constante, titânica, né? Pois é, então eu vejo aí nesse jogo, RG, talvez aí pro Corinthians a única vantagem aí de dar um pouco mais de ritmo de jogo pros jogadores que não vinham jogando. Porque o Corinthians hoje é um time que já tá muito bem colocado no Campeonato Brasileiro, ele tá um ponto atrás do Santos aí na classificação geral, mas com o jogo a menos. Tá 9 o terceiro, então já classificou. Campeonato. Ele tá classificado, mas o Corinthians ele tem que preservar a melhor campanha, Domênico Gatto, porque no final você acaba decidindo em casa. Aquele negócio, hoje é o Santos, né? Hoje é o Santos, mas o Santos tem um jogo a mais que o Corinthians. Ele tem um ponto a mais que o Corinthians, mas ele tem um jogo a mais. O Santos antecipou uma rodada. Então, RG, eu acho que é legal por isso. Vamos olhar esse menino, esse tal de William Potker aí. O Edu desmentiu. O Edu disse que o Corinthians não tem interesse, que a mídia acabou inventando isso, mas já que a mídia inventou esse nome no Corinthians, vamos prestar um pouco mais de atenção no cara que tá brigando pela artilharia do campeonato. E como o Sombra tá mencionando São Paulo e falou, São Paulo hoje é como se fosse o Brasil, é uma zona danada, ninguém sabe quem manda, não sei o quê. Se eu tivesse que comparar o Corinthians ao país, o Corinthians é como se fosse a Alemanha. Eita! Nada abala, não é verdade. Você tá de bala, brincadeira. Cara. Nada abala, velho. Nossa, velho. É verdade, RG. Sim. É verdade, peraí. Mano do céu, você tá louco? Onde eu menti? Mano, do começo ao fim. Você pode colocar o Corinthians aí. A partir do momento que você falou Corinthians é igual a... Você pode falar. A Alemanha não é um país endividado. O Corinthians também não. Não! O Corinthians tá pagando tudo. Mas peraí. Não, ter dívida não é crime. Crime é não pagar. Mas ninguém falou que é igual. Não, mas você deu a impressão que tem dívida. Não, deu a impressão. Você tem dívida na tua vida? Eu tenho dívida. Não, peraí. Tem dívida. Você falou que é igual. Você é caloteiro. A Alemanha não é endividada como é o Corinthians. Não, mas a Alemanha também tem empréstimos aí junto ao FMI. A Alemanha também tem. É a Alemanha que presta dinheiro pro FMI. Não, né? Mas a Alemanha também pega. Um tinguado de vez em quando. Você tá pegando um país. Você tá maluco, e colocando na mesma frase que o Corinthians. Alemanha e Corinthians. Você quer botar um país no mesmo nível? Porra! Bota lá Venezuela. Venezuela o teu fio. Bolívia. Venezuela o teu botinho. Bota Brasil se você quiser. Você tá botando a Alemanha na frase do Corinthians, mano. Você tá louco. Albânia. Venezuela ou teu reto? Põe Albânia. O negócio é o seguinte, peraí, contração paralelo. Ó o seu Bento, desacursou. Ambos jogam de preto e branco, Alemanha e o Corinthians. Ambos, só essa, ambos, a Alemanha sustentam, joga... ambos sustentam o continente. A Alemanha também joga de verde. Não, mas o uniforme titular da Alemanha é... Já joga de verde, joga. E a camisa reserva da Alemanha é aquela igual a do Flamengo, não é de verde não. Você tá equivocado, cidadão. Já jogou de verde. Não, mas ele não joga. Já jogou. Então o negócio é o seguinte... Ambos, tá certo? Em cada continente, aí são orgulho pro seu próprio continente. O Corinthians aqui no Cadê o orgulho? Do Sul, que orgulho? E a Alemanha na Europa. Acho que é. Acho que é. Tá brincando. Tá completamente. Eu tô tentando trazer um pouco de cultura aqui pro nosso programa, RG. Fazendo um paralelo geográfico. Fala de Trinidad Tobago. Trinidad Tobago tem o teu boutique. O ouvinte agora fica, meu Deus. Tá lá, não. Tá, meu Deus. O país que é igual o Corinthians, é o Trinidad Teuboga. Ah, o Teuboga. É, que isso. Não, eu tenho que trazer aqui, talvez, aqui um pouco de cultura, RG número 2. Inclusive, fazendo um paralelo geográfico. Ah, tem que trazer divertimento. Ao invés, então... Ah, meu Deus do céu. Divertimento ele trouxe. Meu Deus do céu, bizarro. Aí, quando eu falo do Corinthians, eles tentam... E o Ben já não gostou dessa história de Alemanha. Não, mas pode ser Inglaterra, escolham também. Não, não, não, nossa, escolham, piorou, piorou. Escolham. Não, piorou, não, mano, piorou, não, mano, piorou. Mano, o Corinthians é um oásis aqui na América do Sul. Tá maluco. Ao meu redor eu só vejo tragédia, fogo, diabo. Cê, fala nisso, você viu? Corinthians não, Corinthians é um navio, um transatlântico, RG, navegando em águas calmas. Há um time que você pode colocar na mesma frase que o seu, o Fluminense. Caiu o reboco lá também, entendeu? Cabe, na mesma frase. Pegou no motoboy lá. Caiu o reboco? Caiu e acertou o motoboy. Pegou no motoboy. Como é que caiu o reboco onde? É, lá na frente, fachada lá. Laranjeira, tal da Laranjeira. Mas foi os ratos? Os ratos do município que derrubaram o reboco? Infiltração, velho. Ali é só infiltração. Não usa o produto aí que o doutor recomenda. Eu falo da Recubre Plástico. Pois é, aí ó. Estádio 97 também tem o oferecimento de GM, feirão na fábrica da GM neste sábado e domingo. Venha comprar direto do pátio e aproveite. HDI Seguros, ele bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. O Dodô, ele já vai falar do Palmeiras, tem placar. Meu Deus. É, mas antes, o Dodô vai falar da Recubre Plast. É porque você vê, né? O Fluminense ali caiu o reboco. Não usou, meu. Não quis usar. Olha, todos os dias eu tô aqui avisando que esses problemas podem acontecer com você. Para que isso não ocorra, atenção pessoal do Fluminense, presta atenção. Eu canso de dizer aqui, olha, você que tem infiltrações, né? Esse problema é infiltração, cara. Né? Problema de umidade. Lógico. Você que tem problema, por exemplo, de goteira na tua casa. Uma hora cai, velho. Uma hora, aí é que tá. Porra. Aí cai na cabeça do seu filho pequeno, pode ser uma tragédia, velho. Olha só. Não, você tem que proteger sua casa. Proteja. Proteja com impermeabilizantes Recubre Plast. Recubre Plast é 3 em 1. Primeira demão sela, segunda demão pinta e terceira demão impermeabiliza. É o único impermeabilizante do mercado que oferta até 14 opções de cores, meu amigo. E Recubre Plast também é o único com garantia de 5 anos. E você vai encontrar Recubre Plast nas boas lojas do ramo, viu? É só você acessar aí o site, que é o www.sinteplast.com.br. Manda um abraço aqui pro senhor Kleber, proprietário, também o senhor Roberto, gerente de compras das lojas A Casa da Pintura. É, um grande abraço para todo mundo por lá, hein? Impermeabilizantes Recubre Plast, máxima proteção para toda a sua casa. É o time da Alemanha. Olha aí. Aporte. Acho que as mudanças impactantes devem ter começado, hein? Notícia de última hora. Opa, opa! É boa ou ruim? Informação dos repórteres Guilherme Palenzuela e Ricardo Perrone do UOL. Ataíde Gil Guerreiro não é mais vice-presidente de futebol de São Paulo. Em reunião na tarde dessa sexta-feira, o presidente Carlos Augusto de Barros e Silva definiu a troca no comando do futebol e decidiu pela saída de Gil Guerreiro do cargo, que ficará vago. Aliás, desnecessário ter um vice-presidente, né? O diretor de futebol Rubens Moreno também deixa o cargo, que será assumido por Luiz Cunha, diretor de futebol de base. As informações foram confirmadas pelo São Paulo ao UOL Sport. Ataíde Gil Guerreiro e outros membros da diretoria já foram comunicados. A decisão pela troca da diretoria acontece por decisão estratégica de Leco, a partir da análise de que há problemas no futebol. E o diretor de futebol Gustavo permanece no cargo e agora dividirá a condução do departamento com Luiz Cunha, que começa a trabalhar neste sábado. Eu não conheço o Luiz Cunha, ele trabalha na base de São Paulo, dizem, é uma das pessoas capazes que dizem existir dentro do São Paulo Futebol Clube, diz que sempre foi um cara muito bom na condução das categorias de base. É, oportunidade para, né, mostrar serviço, é isso aí. Então, é isso aí, bicho. Tá aí a primeira informação chegando a respeito da, das mudanças no São Paulo Futebol Clube. Mas só, uma pontinha. Só com relação ainda ao Ataíde, RG. É. O Ataíde, o grande erro dele, o Ataíde é um cara que eu gosto. Das oportunidades que eu já tive de conversar com ele, aí sempre foi um cara solícito aí. Mas quando a gente acaba discutindo aí, mas é, é um cara bacana. Mas o Ataíde, ele perdeu a grande chance naquela oportunidade aí em que houve é, a briga dele com o Aidar, RG. É dele não assumir novamente um posto. Eu acho que foi uma atitude extremamente infeliz por parte do Leco de chamá-lo para fazer parte da diretoria. Porque um cara que está sendo, teoricamente, investigado também dentro de um conselho, por, pela briga que aconteceu, inclusive tendo a possibilidade de ser expulso pelo próprio conselho, RG, e o próprio estatuto do clube diz isso, que em caso de agressão, aí o cara pode ser julgado e expulso do, do quadro associativo do clube, ele não poderia jamais, Sombra, ter assumido o papel de vice-presidente que ele assumiu. Foi um grande erro do Ataíde e do Leco ali também. É verdade. Só dentro da mesma recíproca, rapidinho, mas nossa, eu também não, não quero... Fica difícil. É, eu tô, tô aprendendo com o Mano. Meu Deus do céu. Não quero, não quero estabelecer discórdia aqui, muito pelo contrário, só um registro, porque é, é impactante você ouvir que o seu time tem o mesmo nível de um país, tá lá bem sucedido e o cacete a quatro. E aí você vai pra leitura das páginas, e você vê que tem uma observação de que o time aqui, que é o comparado, precisou de aporte de 5 milhões para pagar, pagar dívida. Porra, eu não estou entendendo isso. Não estou estabelecendo crise nenhuma. É, o negócio é o seguinte, já que o RG ele foi extremamente tendencioso e vingativo. Tá vendo? Aí. É, eu te explico, você está falando a respeito aí de uma matéria que saiu no UOL, mas o negócio é o seguinte, RG número 2. É, a arena do Corinthians, ela é autossustentável. Ela é uma arena que por jogo de renda líquida, ela arrecada mais de R$1 milhão, gira em torno de 1 milhão e 100. Não significa que esteja sobrando, né? Não, mas eu vou te falar o porquê que está. Inclusive, Sombra, o Corinthians ele não recebeu aquela anistia que os outros estádios da Copa receberam de acho que 15 ou 19 meses aí para começar o primeiro pagamento. O Corinthians ele enviou aquela documentação lá pra Caixa e a Caixa... Novo, não, mas... O Corinthians ele não recebeu isso daí. O Corinthians ele tá pagando mensalmente. É por isso que eu vou. Você vai entender onde eu vou chegar. É, então as pessoas estão falando, porque o Corinthians só ia pagar no meio desse ano. Não, o Corinthians ele não deixou de pagar em nenhum mês. Mas você tá defendendo Corinthians... uma situação que a própria Gaviões, por exemplo, questiona. Não, mas bota a faixa lá, cadê as contas? Deixa eu terminar, gente, senão vai ficar complicado. Por isso mesmo que eu vou chegar nesse ponto, vocês vão entender. O Corinthians ele tem que pagar uma parcela aí de R$5 milhões por mês e ele tem conseguido pagar isso da RG. É, o Corinthians ele tem uma renda líquida por jogo de 1 milhão e 100, 1 milhão e 200, ora ultrapassa. No último jogo contra o Cerro, o Corinthians ele arrecadou 2 milhões e 700 bruto. Sim. Líquido vai ficar em torno, acho que de 1.300, 1.400, enfim. Ora se arrecada um pouquinho mais, ora se arrecada um pouquinho menos. Esse déficit, RG, que aconteceu aí nas contas do Corinthians, esse rombo, teoricamente, de 5 milhões, deve-se ao fato, Sombra, de no mês de dezembro e no mês de janeiro, não existirem jogos frequentes na arena. Assim como existe em novembro, outubro, setembro e agora fevereiro, março. O que acontece? O Corinthians ele tem dois Corinthians, por exemplo, o clube e tem esse fundo aí que serve para bancar a arena. O Corinthians, RG, não é que ele pediu empréstimo pro banco para colocar esse dinheiro que tava faltando aí no custo da arena. O Corinthians, clube, tá certo? Instituição, ele repassou essa quantia de 5 milhões e pouco pro saldo do fundo, para que não houvesse atraso no pagamento. Mas, simples, mano, assim. Eu acho que tá acontecendo... A mídia tenta tumultuar o que acontece que tem... de fato. Olha, eu acho que tá acontecendo um outro problema grave de comunicação. Porque a Gaviões faz protestos pedindo transparências, informações sobre as contas do estádio. Gente, o Mano tem todas as respostas. Eu tenho. Não sei por que vocês da Gaviões ficam pondo faixa. É só ligar pro Mano, mandar e-mail pra ele. A palestra. Ele já sabe tudo, olha. Ele entende, ele já explicou por que não deve, por que deve, entendi. Como estão as contas, quanto sobra. Tudo que vocês quiserem. Olha, tudo que tem toda uma torcida de milhares de pessoas querendo informações... O Mano sabe todas. E posso garantir que como palestrante... O Mano sabe todas. Porque eu não vivo de polêmica. O cachê será muito menor que muitos por aí estão cobrando. E o incrível é que o Mano ele consegue elucidar tudo sobre as dívidas e as contas mais que os próprios dirigentes do Corinthians. É um fanfarrão. É um fanfarrão de marca maior, viu, Mano? E olha o Domênico. Brincadeira. Placar do estádio 97 informa. Ai, meu Deus. Quando eu acho que esse ano São Paulo vai ser o campeão dos placares, tem o Parmeira lá, querendo roubar esse título. Faz questão. aqui, ó, quer dizer, lá, não, aqui pra você que tava torcendo, Nacional 1, e o gol de Cuca, entendeu? Ó, cabeceou, gol, Palmeiras 0, aberto aqui as apostas. Quem cai primeiro? Presidenta, o Palmeira ou São Paulo? Ui. Olha que... Ah, Domênico do céu, hein? Que trinca é essa, hein, velho? É, tá. Olha. A Palmeira chegou hoje, mas com clima de velório, rapaz. Lá no aeroporto. Não é pra menos, né, seu Beno? O Palmeiras tá praticamente fora da competição. Tá nada, imagina. Praticamente fora. Eu vou explicar, mas vocês vão entender. Tá sim, mano, pelos confrontos. Não, imagina, o Palmeiras precisa ganhar 2x0 o próximo jogo. Aí depois só depende dele contra o River. Pera. Vamos por partes. 2x0 se o outro jogo não ganhar. É um animal. Não, pelo contrário. Não, o Palmeiras só depende dele. O Palmeiras só depende dele. Se ganhar 2x0 o próximo jogo, só depende dele no último jogo. 2x0. Não, ele pode ganhar de 1x0. Não, 2, porque é com relação ao saldo, Domingo. Sim, mas ele pode ganhar, ele pode até empatar. Eu vou explicar já o que enfim, pode acontecer, Domingo, mas vamos lá. Isso aí, agora tem foco no Paulista, né? Tem jogo no final de semana. É, precisa ver quem o Cuca vai colocar. Cuca que não iludiu a torcida, né? Falou certinho, falou, não dá pra prometer nada na Libertadores. Mas o Cuca chegou agora, lógico, né, gente? Exatamente. Não adianta querer culpar o Cuca, porque o Cuca... Não... Claro que não, Domênico. O menor falou culpado, né, o Cuca hoje. É isso aí. É, não é verdade, seu Beno? É verdade. Acabou de chegar agora, pegou o elenco, viu quem é, colocou pra jogar, tentou mexer no time. E ontem, 2 chutes apenas no gol, é muito pouco com um time como o Palmeiras, um time que teve um investimento grande aí. 2 chutes, Domênico. 2. Né? Em 90 minutos. E ontem os caras não fizeram cera, né, tipo, que fizeram aqui, não fizeram teve. Um pouquinho, depois fizeram alguma mais. Exatamente. Também, nada que pudesse. Mesmo com as mudanças lá, de colocando só 2 atacantes, não surtiu efeito e segue aí com 4 pontos apenas. Bom, vamos lá, por partes aí, né? É, primeiro que, matematicamente, existe a possibilidade de conquistar a vaga. Matematicamente. Porém, analisando o futebol que vem sendo jogado, o Palmeiras não tem a menor chance. O futebol que vem sendo jogado é 0% de chance de classificação. O Palmeiras hoje, ele tem 2 alas que não jogam bem, tão mal. Ou seja, o Palmeiras está sem alas. O Palmeiras está com o meio de campo totalmente confuso. E o ataque também não funciona. Aquele Lucas Barrios, cara, olha, eu não sei aí quem é que contratou, parece que foi a... patrocinador aí, ela vai ter um grande problema aí, porque esse cara, ele, desculpa dizer, com toda a... Mas aí que tá. Emprestou o dinheiro pra contratar ou ela contratou? Não, parece porque que a empresa não pode contratar o jogador. Não, parece que foi dado. Contratou e deu de presente. Fez a tabelinha. Não estamos falando juridicamente, porque juridicamente eu não tenho a menor ideia de como é que funciona. Não, porque tem aquela, deu de presente, é empréstimo. Então, sobrando. Mais ou menos, aqueles caras fizeram com o Valdívia, que nem o cara fez com o Canhete. É por aí. Bancou. É assim, eu banco, depois quando vender, eu ganho. Centurion. Então, é mais ou menos isso. Quem compra sempre é o time do Palmeiras. Porém, quem dá o dinheiro pode não ser só o time do Palmeiras. Então, assim, analisando a coisa, então vamos lá. Então, esse jogador aí, ele só jogou um jogo bem, que foi contra o Santos. E também, aquele dia, tava todo mundo meio que inspirado, né? Foi o único jogo que eu vi esse cara jogar bola, o Lucas Barrios. A culpa é do Lucas... Não é do Lucas Barrios. Tô falando que ele é o cara que perdeu posição pro Alexandre, que é fraco. Que perdeu posição pro Cristaldo, que é fraco. Então, porra, tá alguma coisa errada. Eu não entendo, juro por ele, é muito fraco. O Lucas, tá o lateral 2015 do Palmeiras, ainda, ele, né, deixou o futebol no ano passado. Não jogou nada esse ano e não vem jogando nada e tá muito mal. Tá marcando mal, fazendo faltas desnecessárias, faltas perigosas lá das laterais do campo. Ruim. O Egídio, o futebol dele ficou lá em 2014 com o Cruzeiro, quando foi bicampeão. Lá. 2015 não jogou porra nenhuma, perdeu posição pro Zé Roberto, que tem 41 anos de idade. E mesmo assim, não vem jogando bola e o Palmeiras está sem os 2 alas. Acho que pro futebol moderno, você precisa ter 2 alas. No mínimo, bons. Precisa ser sensacional, mas bons. O Palmeiras tem 2 alas hoje, ineficientes. 2 alas abaixo de 5. É baixo de 5. Ruim. Não funciona. Meio de campo do Palmeiras, ruim. O Gabrielzinho lá, o do meio de campo volante, voltou ontem. Espera ele voltar melhor, mas até que não foi mal. Ontem foi bem, o Gabriel não teve problema. O Arouca não vem jogando futebol esse ano. Não vem jogando. O certo era deixar lá o menino que vinha jogando, o Thiago, ou o Matheus Salles, vem falando aqui faz tempo, junto com o Gabriel. O meio campo fica mais pesado na marcação, dois volantes de contenção para segurar dois meias na frente. Outra coisa, o Zé Roberto ontem, no meio, já vi que também não funciona. Não dá, cara. O Zé Roberto parou, cara. Não joga mais futebol. Infelizmente, não joga. Ele pode ser bom de grupo, então que fique lá no grupo. Mas jogar no meio de campo não dá. Ontem não aparecia em momento algum, cara. Algum. E na lateral esquerda, quando ele foi jogado pra lá, porque o Egídio, sem malícia alguma, aliás, não só ele, como o time do Palmeiras inteiro, não tem malícia de Libertadores. Ele tem extra ontem no jogo, hein? Lógico, porque ele era pra ser expulso, porra. Quem? O Egídio, ele fez uma falta... Deu uma no joelho do cara. Ele foi desnecessário num lance, ô Sombra, que aí o juiz não deu. O juiz deixou pra lá. Aí depois o Nacional também deu uma patada na cabeça lá do Dudu. Não, também. Mas tomou amarelo. Tomou amarelo. Então assim, o Egídio num primeiro momento era pra tomar amarelo, não tomou. E depois ele fez uma falta lá que era pra tomar amarelo e tomou. Então assim, era pra tomar dois amarelos e ser expulso, e o Palmeiras poderia ter se prejudicado muito mais ainda. Não tomou o gol no primeiro tempo, porque deu muita sorte, porque o Fernando Prass fez uma defesa cara a cara e fez algumas defesas, como sempre, Fernando Prass salvando a pátria do time do Palmeiras lá em trás. O Dracena não. Eu não vou falar nada. Não, o Regê, mas o Dracena ontem não foi culpa dele, Eu acho que foi uma falha de marcação, de deixar o cara tentar cruzar a bola. O cara chegou, dominou, cruzou meio de todo. Seis caras do Palmeiras dentro da área não pode tomar gol com três. Tinham três dos caras e seis do Palmeiras. A marcação pecou nesse momento. Não, mas é verdade, tem que ser dito isso. O time do Palmeiras não tem malícia. O time do Palmeiras, quando os caras começam, fica muito nervoso o tempo inteiro. Isso já vem desde contra o Santos. Reparem nos jogos contra entra o Santos. Entra pilhado, já falamos ontem isso. Ontem tava totalmente pilhado. Nego querendo bater, nego querendo, sabe, querendo brigar. O cacete. Tudo bem que aquele time do Nacional, ele bate pra cacete. Também quer briga, sabe? O time do Uruguai geralmente é assim, né? Vai pra porrada, aquela coisa toda. E o time do Nacional, não. Muita vontade, mostrou vontade, mereceu a vitória. Time e forte, jogo. Hein? Não é fraco. Não tô falando tecnicamente. Parece... Mas os caras, não. É parrudão, né? Ele tem um conjunto bom, sim. Ele pode dar trabalho nessa Libertadores. Não sei se vai ser campeão, não, mas vai dar Libertadores. Vai incomodar. Vai incomodar alguns times aí. Quem pegar o Nacional vai ter problemas aí. Eu acho que, com relação ao jogo da ida aqui, o Palmeiras não poderia ter perdido, perdeu muitas oportunidades e lá praticamente perdeu a classificação. Tinha que ter vencido o Nacional, ou no mínimo empatado. Ontem, poderia ter empatado com o primeiro momento que o Gabriel entrou no time. Como eu disse, como o Cuca depois disse, o Gabriel realmente não pode sair do time. O Cuca chegou agora, ele tem que ver realmente quem é que vai e quem não vai. Já percebeu que o Gabriel não pode sair do time. O Dudu vem me decepcionando um pouco. Não jogou nada, ontem não fez porra nenhuma. E deveria ter saído muito antes e não saiu. Então é isso que tá aí. Agora vamos ao termo matemática da coisa aí, né? O Palmeiras hoje, ele tem dois caminhos se quiser se classificar. Isso eu tô falando, RG, não tô dizendo que com relação a jogar futebol. Jogar futebol, vou repetir, jogando futebol o Palmeiras tem chance zero. Não está jogando nada, não vem jogando nada, não tem malícia nem em Libertadores, se irrita o tempo inteiro, faz faltas desnecessárias, nego toma cartão amarelo desnecessário, pode ser expulso a qualquer momento. E pensando por esse lado, num jogo importante contra o Rosário na Argentina, muito difícil, provavelmente tome outro cacete lá. Isso é a razão da coisa. A emoção, aí vai para através da matemática. Então assim, se o Palmeiras vencer o Rosário, mesmo que seja por 1-0, tudo bem, mano, o Rosário tem 3 de saldo hoje, o Palmeiras tem 0. O Palmeiras tira um deles, eles ficam com 2, o Palmeiras vai pra 1. Mesmo assim, fica com um gol atrás dos caras. Vai ter que torcer e no fica próximo com 7 jogo pontos junto para um empate entre Nacional e Rosário na casa do Nacional, tá? Um empate, então, e o Palmeiras precisa ganhar o último jogo. Mas é por isso que eu falei que Rosário... 2-0 pra depender só dele. Não, sim. Mas aí o Palmeiras precisa fazer o... Ah, São Paulo também mas só aí, depende dele. O Palmeiras também precisa meter uma sacolada nesse River Plate. Não, mas diferente do São Paulo, Sombra, o São Paulo ainda tem 3 jogos, matematicamente o São Paulo tá numa vantagem... O São Paulo é mais ou menos tá isso aí. Tá numa vantagem, mas o problema do São Paulo é a bola que o São Paulo tá jogando. Então, por isso a bola que o Palmeiras tá jogando, Domênico, comparado com o São Paulo, o Palmeiras não, é melhor. Tá melhor. É melhor, Palmeiras tá melhor. É melhor, mas a chance é complicada aqui, viu, mano? Na matemática, hoje. É difícil. Hoje você tem 4 pontos, o Rosário tem 3 a mais e o Nacional já abriu 4. Só faltam 2 jogos. O Palmeiras não tem como pegar mais o Nacional e tirar ponto deles. Então, assim... Só briga com o Rosário agora. Só briga com o Rosário. O próximo jogo é Rosário e Palmeiras lá. Então, mas é que tá, Domênico. O Nacional, o Palmeiras já precisa se conscientizar que o Nacional praticamente é o primeiro do grupo. Sim. Não perde mais essa liderança. A segunda vaga vai ficar aberta entre Palmeiras e Rosário. E Rosário. É que o Rosário assim joga mais, né? Então, Rosário então, mas tem mais time. O Palmeiras, se ele conseguir uma vitória lá, eu sei que é difícil, não tô falando que é fácil. Então, mas se conseguir uma vitória por 2-0, o Palmeiras joga contra o River, Domênico, no último jogo, podendo golear e vai golear. Sim. O River vai estar tá desclassificado. Já jogando, tá, né? Jogando futebol com o Palmeiras, tá, não sei se goleia, mas vamos lá. Pela emoção da coisa. Se acontecer a derrota nesse jogo, Sombra, entre Palmeiras e Rosário, o Palmeiras já está fora. Não, aí... Não nem do último jogo. Não, caiu fora. E Elvis. Outra coisa, eu tô tentando, eu vou mostrar os três resultados. Então, assim, Rosário vencendo, o Palmeiras não precisa mais matemática nenhuma, tá fora. Palmeiras ganhando o jogo, vai depender do que ele vai fazer nesse jogo, de quanto vai vencer ou não, né? De qual é esse placar. Pra depender do último jogo, mano, saber quantos gols vai precisar fazer pro outro ganhar ou não, ou só empatar. Caso de empate, RG, o Palmeiras não está fora. O Palmeiras empatando com o Rosário, os três pontos continuam. Ele vai os três cinco, de saldo continuam. O Rosário vai pra o último 8. Jogo é Palmeiras e River aqui na Arena. E o Nacional e o Rosário lá em Nacional. O Nacional, aí o que vai acontecer? O Palmeiras joga por um empate. Vai ter, pelo empate. O Palmeiras vai ter que ganhar do River Plate, no mínimo por 3-0. 3-0. Não, mas, Domênico, porque se o Rosário empatar o último jogo... Não, aí caiu. Aí já era. Aí, o Palmeiras não é de mais nada, precisa torcer. Não, mano, se empatar, eu tô dizendo, se empatar, o Palmeiras vai ter que ganhar do River de no mínimo 3-0 e torcer pro Nacional ganhar o jogo dele. Sim. No mínimo de 1. Isso. Se ganhar de 1, o Palmeiras tira o saldo e classifica com 8 pontos, junto com o Rosário, com 8 pontos... Mas aí um gol a mais. E relembrando que então, na última rodada, Domênico, os dois jogos vão acontecer no mesmo horário, né? Exatamente. Né? O Nacional em casa no mesmo e horário. O Nacional já vai estar classificado. Tem esse detalhe também. Sim. O Nacional vai estar classificado. Aí vai depender se o Nacional vai querer ganhar pra poder ter uma pontuação melhor pra pegar um adversário mais fraco, mano. Ou, tipo, vai jogar com um time que se dane, se perder também tá tudo certo, também primeiro. E aí resta saber isso aí, ó. Porque só resta isso. O Palmeiras depende de ganhar o jogo. Eu acho muito difícil. Acho que as pretensões do Palmeiras ontem, elas praticamente se foram pro saco. Pro torcedor Domênico Gato, nós já entendemos. Não, pro torcedor... Pro comentarista Domênico Gato, Palmeiras vai pro sofá junto com o peixe. Qual a diferença, comentarista, torcedor? Ah, por quê? Porque o torcedor é coração. Não, a gente conhece o Dodô. Acabei de falar. A gente conhece o Dodô. Não, mas eu acabei de falar, RG, não precisa... Vai, não, mas vai. A sua pergunta eu já respondi. Vai, né? Não. Sua pergunta eu já respondi. Em termos de futebol jogado em campo hoje, o Palmeiras tem 0% de chance de classificação. Eu também acho. Ele vai pro sofá junto com o São Paulo e com o Grêmio, talvez. Agora, claro que eu, como torcedor, eu vou estar torcendo lá, vou estar no meu sofá, torcer o Palmeiras ganhar do Rosário pra poder classificar. Como é que diz o Mano? No final eu torço, Sombra, mas existe aquela coisa de não tá jogando bem, não tá legal. Aquela... E eu não sei, só se o Cuca fizer um milagre com esse time, porque eu não sei que dia que é o jogo, acho que não é. Na outra. Pode ser, pode ser. 6 de abril? É. Pode ser que o Cuca embale, sei lá. Pode ser que eu vou assistir esse jogo lá na Argentina, hein? Vai ser depois de você voltar ainda de Barcelona, Dodô. Já sei só. Mas, ô Domênico, ontem quando a gente tava discutindo aqui... Você vai ver um grande aqui, jogo e depois vai ver uma porcaria de jogo. Quando a gente tava discutindo aqui a respeito dessa partida do Porto, eu até, inclusive, Domênico, falei aqui, olha, Domênico, o Cuca tá inventando demais. Olha, Domênico, o Cuca deveria deixar o Alberto comandar o Palmeiras nessa partida. Aí alguns palmeirenses, mano, você fala aí, quando o Tite faz algumas alterações e modifica o time, você fala que é legal. Agora, quando o Cuca faz... Gente, mas verdade, é que tá assombrado, mas peraí. O Tite é um cara que já tá no Corinthians aí há muito tempo. O Tite é um cara que conhece os jogadores que ali estão. É diferente a situação do Cuca, cara. É diferente. Porque o Cuca, Domênico Gato, ele acabou de chegar no Palmeiras. Ele tá conhecendo o grupo de jogadores que ele vai trabalhar. O Alberto Valentim, aquele interino que ganhou do São Paulo, é um cara que já tava lá com outros treinadores, ele permaneceu ali como auxiliar técnico. É um cara que conhece todos os jogadores do plantel do Palmeiras. Uhum. E é um cara, Domênico Gato, que na minha opinião ontem, se tivesse montado o time que ganhou do São Paulo, o Palmeiras teria mais chances de jogar futebol melhor do que o time que então, o Cuca montou. Só trazido o Cuca agora. O Cuca, não, vai, calma, RG, só pra fechar, Domênico. Tá. Eu acho que o Cuca ele deveria assumir o Palmeiras nas próximas rodadas e aos poucos, Domênico. Não tem que chegar ali no escuro e falar, vou montar meu time. Porque ali já tem um cara competente, que é esse Alberto, que conhece os caras. E se montasse um time que ganhou do São Paulo, ou algo parecido com aquele time que ganhou do São Paulo... Não é referência. Eu acho que o Palmeiras... Não, mas, gente, a questão não é essa. O Cuca, ele fez 6 modificações no time do Palmeiras. Nenhum time que jogue com 6 jogadores aí numa outra partida e hoje joga com 6 jogadores diferentes, vai jogar com uma bola com a mesma qualidade. Não vai, cara. Eu entendi o seu comentário, São mano. São 6, mas parece sempre o mesmo. O comentário, mano, ele é válido, claro. isso é pensando. É o besta ou bestial. É pensando, né? Hoje que perdeu. Não, mas eu falei ontem, viu? Não, eu vou dizer. Não, mano, eu entendi o que você falou tudo, mas entenda. Nós temos lá um treinador que ganha 500 pau por mês, um treinador que é considerado um dos caras hoje no mercado top, ou não é? Eu acho, não é só. É. Top de mercado. É, sim. Então, assim, imagina você, mano, se o Palmeiras fala assim: não, Cuca, espera aí, Alberto, vai lá. Não, tô te dizendo o que poderia ter acontecido. O Cuca já foi contratado, mas Cuca, pera só aí, fica aí. O Alberto vai time lá pro Uruguai, vai jogar esse jogo. Não, mas não foi isso que eu falei. Não, mas. Tá bom, ele senta lá e fica quietinho, tá bom. O que eu quis dizer, não é isso, o Alberto ia lá jogar. Não é isso. O que eu quis dizer, Domênico, é que o Cuca, ele poderia estar ali ao lado do Alberto Valentim, tá certo? Os dois ali à beira do gramado. Mas o Cuca, teoricamente, como uma figura, tá certo? Ele poderia estar ali como praticamente uma parte do cenário. Mas isso aí não dá pra saber. Não, mas é que tá, Domênico, porque o Alberto, tendo conhecimento pleno do elenco, o Cuca não é aquele... Ah, não, o Alberto que é técnico do Palmeiras. Não é isso. Mas o Cuca, não, o futebol não é aquele negócio de virar uma chavinha ou um off, o time vai mudar da água pro vinho. Mas só pelo fato do Cuca ir com o Alberto juntos, todo mundo vai falar: não, mas o Cuca que tá mandando aí. Mas não é só isso. Os caras conversaram. Mas é que dá sombra. Pera aí, gente. Meu Deus. O elenco que o Palmeiras colocou diante do São Paulo no domingo. São Paulo tá caindo pelas tabelas. Não, mas tudo bem, Domênico. Mas o Nacional tá. O Cuca, ele fez 6 alterações no time do Palmeiras. Ele fez 6. Não tô recriminando o Cuca, não, porque se desse certo, todo mundo ia falar que o cara é genial. Rapaz, são 6, mas parece sempre a mesma coisa. Eu discordo, cara. Eu discordo. É o besta ou bestial. Se ganha, é gênio. Se perde, é gênio. Eu contestei a ausência do Robinho. Tá certo, o Robinho é um cara que, na minha opinião, ele poderia... entrou, mas eu falei que ele ia entrar. Eu falei que o Robinho ia entrar. Falei aqui, para o segundo Robinho... tempo foi o Palmeiras que você tá falando, não jogou nada. Mas já muda a circunstância. Mas já muda a circunstância. O Palmeiras, no primeiro tempo, foi 0-0. O Palmeiras, no segundo tempo, que entrou lá, os caras perderam de 1-0. Entendeu, Igor? Até entendo o que você tá dizendo, cara. Não adianta, velho. Agora, não adianta querer resolver em 5 minutos o que não se resolveu. Nós falamos aqui. O Cuca não tem varinha de condão. Não é assim. As coisas, nem o outro. Não funciona assim. Nós estamos falando do Palmeiras, tem bom elenco, etc e tal. E precisamos ver esse bom elenco, hein? Então, só que é o seguinte, gente. Hoje, quando a gente fala de times aqui do Brasil que tem bom elenco, aí você vai ver, você fala, qual jogaria na seleção? Você fala, puta, não dá. Então, assim... Palmeiras hoje na seleção, só jogaria o Fernando Praz. Só, porque na Praz... É verdade. Concorda comigo, não? Exato. É só. Então, porque os outros não jogam na seleção. Então, o que você vê... E a seleção que tá lixo, hein? Então, o que você vê hoje no futebol brasileiro, você vê hoje no futebol brasileiro, você fala assim, mas esse é o que tem melhor elenco, etc. Mas se você for ter que pegar daquele time lá, jogador pra seleção, você não consegue levar um. O Corinthians hoje tá um pouquinho melhor. Corinthians? É só o Cássio, velho. Você vai jogar qualquer um outro lá? Não dá. Não tem quem pôr. Não vai ter. O Santos, se você pegar, pode ser um ou outro. Ninguém. Também. O Santos talvez só o Lucas Lima. O Santos é o Lucas Lima. E talvez o Ricardo Oliveira. E olha lá. São os dois mesmo. E olha lá, hein. O Corinthians hoje ele tem um jogador não dá pra ir pra seleção, que é o Giovanni Augusto. O Giovanni Augusto joga mais do que o Felipe Coutinho. Não, você tá de brincadeira. O Giovanni Augusto aí esse. Como é que é? Muito fervoroso, um torcedor fervoroso. Mas eu não sou fanático, gente. Não. Ou é cego ou é fanático. Aí você já passou da média, velho. O Giovanni Augusto hoje é melhor que o Oscar. O Giovanni Augusto hoje é melhor que o Felipe Coutinho. E ainda continuando nos times, o Santos. Talvez o Lucas Lima, talvez. E o Ricardo, olha lá. E o São Paulo não tem nenhum hoje. Não tem. Concorda comigo ou não? Não tem. É isso. Vamos rodar e cair naquele velho chavão. Aí, no papel. Foi nesse titular da seleção. Mas não tá jogando. Então, mas peraí, é titular, cacete. Mas estão jogando, eles estão falando. Talvez aquele que é o mais badalado do Palmeiras, não tem futebol pra jogar na seleção brasileira, que é o Dudu. Não tem futebol pra jogar na seleção. Tá oscilando muito, né? Não dá. Não, mas não é questão de oscilar. Não dá, o melhor do Dudu não serve pra seleção. Ah, tudo bem. Eu não tô falando que é do Palmeiras, não tem. Mas eu falei aqui, o único que poderia é o Fernando Praz. Hoje no futebol paulista, pra mim, é o único. O único jogador com nível de futebol de seleção brasileira chama-se Lucas Lima. É o único. De nível mesmo, O resto é tudo muito ruim. E o do Corinthians, o Cássio e o Elias, quando jogar, mano? Aí sim, concordo. O Elias. Nós temos o Elias titular da seleção brasileira. Mas é só dois. Os nossos elencos de time grande, no passado. Seria um elenco do Guarani, da Ponte Preta. Por aí. Por aí. Por aí. É isso aí. Mas peraí. Bem ó, montado, né? Só que o nível Guarani caiu demais. É. Não é à toa, gente. Mano, eu sei que é redundante. Nós tomamos de 7 a 1 da Alemanha. Não foi por acaso, não. Foi a... Para, gente. É um acidente de percurso. Ah, não, mano. Não é não. Acidente de percurso. Não é não. Bem, mas tá bom. O 7 a 5. No outro ano, o Brasil pegou a Espanha aí na Copa América. 3-0. Copa das Confederações. Mas a Espanha aí já tava caindo pelas tabelas. Como é que tá? Pegou a Espanha na Copa das Confederações, enfiou 3, tomou então, tá bom. Mas a Espanha tava caindo, então, gente. Tá bom. Então, e a Espanha tomou 5 da Holanda. Mas pera lá, era atual campeão do mundo. Ah, então, tá ou não era? Então, ou não era? Você quer dizer o quê? Que o futebol brasileiro tá maravilhoso. Não é isso, gente. Mas não tome como base só esse 7-1 e fala, não, mas aquilo ali, não sei o quê. Gente. Aquilo ali foi um acidente de percurso. Que um monte de jogador cagão na seleção brasileira que se medraram. Isso é fato, isso é fato. Ah. Acontece, gente. Foi um acidente de percurso. Para, mano. Ô, Sobrado, precisa respeitar o período de entre-safra. O Brasil hoje não tem jogadores como teve antigamente, como foi o caso do Romário, tá como louco. Foi o caso do Ronaldo Gaúcho, oh, mano, como foi o caso do Adriano, como foi o caso do Ronaldo Fenômeno. É louco, aí, período de entre-safra. Entre-safra do Brasil dura 14 anos já. Tá louco. A Alemanha em 2006 teve o período de entre-safra e não tomou piaba dessa, não. Lá na casa deles. Não tomou. Mas acontece, ah, perdemos, não tomaram essa perdemos uma Copa em casa, você tá louco. Mano, é louco. Já perdeu 50, olha. Peraí, 50 é ganhou a Copa aqui? Mas 50 foi 2-1, mano. Mas peraí, é perdeu a Copa aqui. Mas não tomaram essa. Mas já falou, perdemos uma Copa em casa, eu já tinha perdido isso. Mas por que que você tá voltando pra 50? Ué, porque você acabou de falar, perdemos uma Copa em casa. Mas não importa, mas tinha futebol, tinha jogador, os caras... E de lá pra cá, os caras perdendo a Copa em 50, os caras perderam... É a única seleção pentacampeão do mundo. Os caras perderam com dignidade. Veio. Esse discurso que você tá fazendo é demagogo pra caramba. Execraram o Barbosa até a morte do cara. Eu vi. Isso um ou outro. Eu vi como brasileiro agiu com dignidade com o cara. Só tem três opções. Ou ele tá louco, ou ele tá cego, ou ele falou que não pensa. Não é demagogia. É que o Brasil, diante de toda dificuldade, corrupção e coisas afins, tá certo? Dificuldade, corrupção e coisas afins, o Brasil ainda é a única seleção pentacampeão do mundo. É, não é essa dúvida. Ainda é. Não, ainda é. Ainda é. Mas é a única, mas é a única das seleções campeãs que tomou uma piaba de 7, mano. Mas não foi em 2014 que começou a ganhar. Mas tudo bem, Sombra. 2014 foi um ano atípico, eu concordo. Atípico, foi uma bela porcaria. Mano. Foi uma bela porcaria. Mano, você tá querendo provar o quê? Que o futebol brasileiro tá tudo uma maravilha? Não tô falando isso. Meu Deus, acho que eu tô falando grego aqui. Tá, o negócio é o seguinte. Grego, aramaico. O Brasil, Sombra, ele não tinha uma seleção diferente pra levar do que aquela que levou. Quem de tão diferente o Brasil poderia levar? Porque é ruim. É o período de entre-safra, Sombra. Oh, mas é quanto tempo faz esse período? Quanto tempo faz esse período? 2010 foi fraco. Quantas Copas a gente não ganha, mano? Você tá louco? Que entre-safra é essa? De brincadeira. Porra. Ué, desde 2002 a gente tá em 2014. Faz quanto tempo que a Argentina então, ganha uma Copa? Três Copas. Três então, Copas, três mano? Três Copas. A Argentina faz quanto tempo que não ganha? Ah, mas pô, aí você vai pra Argentina. A Alemanha fazia quanto tempo que não ganhava? Mas se dane a Argentina, pô. De brincadeira. O problema não é você jogar uma Copa. Tá de sacanagem. O problema não é que você não ganha uma Copa. O problema é que você está a três Copas. Tudo bem, você pode perder três Copas. Só que são três Copas que o Brasil foi ridículo. É, ô, para. Você quer se conformar, se consolar com 7-1 achando que. Nossa, foi. Não, olha. Eu não acredito que você fala o que você tá pensando. Não, mas pera lá. De 90 pra cá, o Brasil foi campeão em 94, tá certo? O Brasil chegou na final em 98, em 2002 foi campeão de novo. Vocês estão de brincadeira, velho. Então. O brasileiro é mal acostumado. E acabou ali, mano. E o brasileiro é chiliquento, é isso que é. Não. Tomou 7 da Alemanha? Concordo. É porque aí juntou no pacote, Domênico Gato, a corrupção na Copa, tá certo? Aí os estádios superfaturados, enfim. O brasileiro colocou tudo isso no pacote, concordo. Mas tô falando no quesito técnico dentro de campo. O Brasil tava com um monte de jogador bunda mole, o Domênico Gato, que começava a derreter em lágrimas na hora do hino nacional. E daí? Mas não tinha o que fazer, cara, não tinha o que fazer. O Brasil levou pra Copa o melhor time que tinha à disposição. Então você tá dando razão, é que a gente tem que respeitar, é que a gente tem que respeitar o momento de outras seleções também. É que o Brasil, ele dorme nessa arrogância, nessa empáfia que o brasileiro tem, de achar que só existe o Brasil. Gente, a seleção da Argentina é uma puta seleção, a seleção da Alemanha era uma puta seleção, tem que respeitar o oponente também. E a nossa, era uma seleção puta. E a nossa era uma, porque nem pra final foi. Veja, ah, você tá de brincadeira. Ai, o Brasil é o mais top. Para. Você tá louco. Você tá louco. Próxima Copa, o Brasil vai lá com o Fagner. Vai brincalhão. Vai com o Fagner e Egídio, a gente vai ganhar a próxima. O Fagner poderia ir pra seleção. Vai. O Fagner é melhor que o Daniel Alves. Não, não, não. O Fagner é melhor que o Daniel Alves. Você vai encerrar esse papo, você vai encerrar esse papo dizendo que A camisa amarela tem que ser colocada no Corinthians e o Corinthians tem que jogar e representar o Brasil. É isso que você vai acabar falando. Olha, se o Corinthians disputasse a Copa de 2014, eu tenho certeza que chegaria a menos na cena. É isso aí. A Câmara dos Vereadores também está na luta para acabar com o mosquito transmissor da dengue, zika vírus e febre chikungunya. Por isso, ela aprovou uma importante lei que autoriza os agentes de combate ao Aedes aegypti entrarem em imóveis fechados ou abandonados, tornando o combate ao mosquito mais eficiente. Para dar mais força a essa mobilização, a Câmara criou o Comitê Civil contra o Aedes. Mas lembre-se, a sua ação é muito importante. Não deixe locais com água parada. Câmara Municipal de São Paulo, cada vez mais perto de você. E o Benjamin parou um pouco de gritar não vai ter golpe para falar da BV. E aí, amigão? Precisando de uma ajuda aí para pagar as contas? Quem não tá, né? Ô, meu Deus do céu, como tem conta pra gente pagar nesse começo de ano aí? Mas ainda bem que tem uma loja BV Financeira pertinho de você. A BV tem soluções de crédito para você pagar todas as suas contas e sobra até para viajar com a família. A BV tá sempre ao seu lado. Passa lá. Ipiranga, Tatuapé, Lapa. São mais de 60 lojas em todo o Brasil. Quer mais informações? Acesse o site bvfinanceira.com.br ou ligue, ó. Grava aí no teu celular o telefone da BV. Esse telefone é bom ter sempre por perto, viu? 3003-7888. 3003-7888. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. E antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. BV, bons negócios para você. É isso aí, agora o mano vai falar da Poluar. Vamos falar da Poluar, mano. Agora ele vai. Agora vai voltar o mano centrado. Eu sou o centrado. O mano que deixa a groselha de lado. Groselha não, é que vocês são muito mal acostumados. Olhem a diferença. Animadinhos. Olha a diferença. Olha a 3, diferença. 2, 1. Vamos lá, RG número 2. O verão tá aí, né? E você vai ficar até quando sem seu ar-condicionado, hein? A Polo Ar Condicionados, que é a maior distribuidora do país, apresenta a linha completa de condicionadores de ar inverter da LG. São aparelhos de alta tecnologia que economizam até 60% de energia, meu irmão. Final do mês você vai abrir a conta, assim você vai dar um sorrisão, cara. É, vai dar aquele sorrisão que até o teu vizinho vai ver o brilho no teu dente, tá certo, mano? Aquele sorrisão brancão, né, RG número 2? É, ó, tem uma baita dica, hein? RG número 2. Vai nessa dica aqui porque é top, hein? Manda. Ar-condicionado residencial Split Art Cool Inverter de 9.000 BTUs da LG. Ele tem um design premiado mundialmente. É mais econômico, repito, hein? Até 60% de economia. Ele é rápido e silencioso demais. Isso aqui é fundamental. Nada melhor do que resfriar o ambiente rapidinho e ser silencioso, velho. Nada melhor que isso. E aproveitando esse clima de verão, RG número 2, meu amigo, a Polo Ar está com uma baita promoção, hein? Ligando no telefone da Polo Ar, anota aí, cara. 0800-889-8989. Você encontra este aparelho da linha LG e outros em condições únicas do mercado. Basta dizer, sou ouvinte do Estádio 97, ouvi lá na 97 FM e o cara vai te dar um descontão especial, tenho certeza disso, tá bom? Então você já sabe, amigão, com a Polo Ar Condicionados e a LG, você entra no clima! É isso aí, vamos aos ouvintes no 3284-7097. Ouvintes que vêm no oferecimento de GM. Feirão na fábrica da GM neste sábado e domingo. Venha comprar direto do pátio e aproveite. Também Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Aliás, dizendo proteção e diversão só com Bozano, você ganha um kit com os dois desodorantes, mais uma sacola do Batman ou Superman. Também dizendo recarregar meu bilhete único ficou mais fácil com o Zoom, dá você um crédito de R$50 no cartão Zoom, tá bom? E todo mundo que ligar aqui concorre no final do programa a um boné Energia 97 Vista Aérea, uma camiseta do Estádio 97 e a um jogo de futebol de dados do Sem Parar. Vamos aos ouvintes, 3284-7097. Penny. O melhor seriado da televisão brasileira. Alô? Alô? Alô? Quem fala? Eric. Eric do que, Eric? Eric Xavier de Souza. Consegui, baralho. Truco, velhinho. Quantos anos, Eric? 28. 2.8, RG. Como é que fica? Ah, era legal velhos tempos, né? Do Eric Estrada, lembra? Ah, do Chips? É verdade. Eric Sensacional. Sensacional, hein? Sensacional. Lembra bem. Olha lá, viu? John Baker. Verdade. Muito legal. Ô, velho, e qual que é o bairro? É Vila Maria, Beverly Hills, brasileira. Ah, Vila Maria, não, nós, Vila Maria, velho. Vila Maria é Oda, cara. Vila Maria é nóis. Ó, quando eu pego a Highway Tietê, RG, pra chegar ali na ponte Jânio Quadros e entro ali, dá a impressão de ser aquela ponte de São Francisco, sabe? Sabe aquela ponte de São Francisco? É a Golden Gate, que chama? É aquela? Acho que é. Vila Maria... É bonito, viu, RG? Vila Maria, mano. Vila Maria é Oda, mano. Eu tenho andado muito pro São Paulo, tenho passado em muitas avenidas, mas acho que a Guilherme Costa tá batendo o recorde com aqueles dois radares ali numa distância de 5 metros, né? Ah, sim, praticamente um do outro. Você já viu aquilo aí? Então, é absurdo, velho. É natural, RG, porque meu o lugar Deus. Que tem um asfalto daquele, tá certo? O lugar você acha normal? É, porque senão as pessoas acabam tirando racha, porque infelizmente nem todas as pessoas que trafegam ali são moradoras da Vila Maria e respeitam o lugar. Mas como é que vai tirar racha com aquela porra daquela ciclovia lá toda cheia de ferro por tudo que é lado lá, velho? Então, mas é que tá porra, em Londres, mano. É legal. Aí quando faz aqui, aí vai, é uma merda. Mas o negócio é o seguinte, RG número 2. Tá parecendo lixeira aquilo ali, velho. A Guilherme Cote, Sombra, na hora que eu ando ali, cara. Eu olho do lado direito, tem uma loja da Labotan. Olho do lado esquerdo, é uma loja da Chanel. Mano. Que foi loja da Chanel? Onde? Sombra, Guilherme Cote. Sombra. Me lembra a Quinta Avenida. Me lembra a Quinta Avenida. Você tem razão, não tá bem não, velho. Mas hoje você não tá bem. Você tem razão, mas não tá bem não. Que vem alcoolizado pro programa. Não tá bem não, velho. Na Santo Eduardo, Sombra, podia ter, por exemplo, um M&M grandão e fazer aquela loja igual tem na Times Square, tá ligado? Aí o cara tem que trocar a casa. Por um par de sapatos. Tá brincando. Não, ali. RG número 2. Não me envolva! Não, é verdade. Eu gosto da Vila Maria, mas não me envolva. Ali na Guilherme Cote com a Curuçá, onde é a Praça Santo Eduardo, poderiam fazer uma loja da M&M grandona, igual tem ali na Times Square, mano. Pô, da hora, mano. Você tá muito louco, velho. Explica pro pessoal que é de comer, viu? Você precisa explicar pro pessoal que é coisa de comer. Você precisa se deturpar o que de fato acontece. Eu não sei o que deram, mas o que ele tá respirando. Não pode ser. Eu pego o Araritaguaba ali e viro pra esquerda na frente da Candelária. É. Dá a impressão que eu tô no bairro do Chelsea. Tá certo? Dá a impressão que eu tô ali no Chelsea. Eu ando um pouco mais pra cima ali quando eu pego o Alberto Baiton. Dá a impressão que eu tô em Upper East Side. Domênico, pelo amor de Deus, assume essa porra aí, velho. Mano, Vila Maria é igual Manhattan, velho. O bagulho é louco. Ô, meu velho, e o time? É Corinthians. Coringão, Corinthians, mano. Coringão. Jesus amado. Ô, amigão. Oi. Antes de mais nada, você tava ouvindo o programa? Me assustou o cara, velho. Sim. Nem você acha que essa imprensinha marrom que compõe essa mesa aqui, com exceção a mim, você acha que eles estão certos ou estão errados com relação à seleção brasileira? É, eu acho que eles estão certos. Chupa! Não, mas eu respeito. Pega aqui. Eu respeito, eu sou um cara democrático. É, quem quis induzir. Eu não sou não, pelo contrário. Nem você acreditou no seu discurso. Nem você. Seu louco. Não, é que eu acho que vocês são muito chiliquentes, cara. É, tá tudo de vermelhinho. Vocês acham que se o Brasil não for campeão, tudo é uma porcaria, tudo é uma grande M. Vocês são muito chiliquentes, mano. Fala aí, irmão. Calma. Mas é uma coisa que eu concordo com você. É a comparação com a Alemanha, entendeu? Eu acho que o Corinthians tem essa comparação. Mas não dá nem pra terminar. Mas não dá nem pra esperar acabar de falar. Olha o ditadorzinho aqui, ó. Olha o Pinochezinho. Olha o Pinochezinho. Você tá louco. Nossa. Olha o Pinochezinho aqui no respeito à opinião do Zinho. Atenção, hoje no estádio estamos ouvindo pessoas vomitando pelo rádio. Vomitando não, é a verdade, cara. Pessoas vomitando pelo rádio. Vocês estão loucos, vocês dois. É a verdade, velho. Complemente, amigo, desculpa o Sombra aí, o mau humor dele, mas complemente sua frase e o seu raciocínio, por gentileza. Não, então, eu acredito que o Corinthians melhorou muito em relação ao começo do ano, que eu já liguei aí, no começo estava desanimado, mas assim, entrou algumas peças. Claro que não está jogando futebol redondo assim ainda falta muito, mas... Acredito que no meio do ano, entrando mais alguns reforços, o Tite vai ajeitar direitinho. Olha, amigão, o Tite ele fez duas modificações aí para a última partida contra o Cerro, aqui na Arena Corinthians. Ele colocou o Maicon no lugar do Rodriguinho e colocou o Luciano no lugar do André. Se você tivesse que optar, talvez para o próximo jogo aí, quando o Corinthians tiver que colocar os titulares em campo, não com relação ao Linense, o Corinthians vai deixar o Cássio ali de titular absoluto dentro de campo. O restante, todo mundo ali é banco ou briga por posição. Mas se você tivesse que optar ali por jogadores nessas posições que eu te expus agora, segundo volante e de centroavante, Você manteria o Maicon e o Luciano no time titular ou você retornaria com o Rodriguinho e com o André? Não, manteria o Maicon e o Luciano. Porque assim, o André tem feito gols assim e tal, mas não. Eu não curto tanto o futebol do André, não. Não boto aquela confiança. Já o Luciano, eu acho que vive um melhor momento, assim. Se der um sequência de jogos, eu acho que ele, acredito que ele vai ser o titular, assim. Eu também acho, cara. Eu vejo com bons olhos a escalação do Maicon aí, que é o moleque que mostrou personalidade. E do próprio Luciano, que estava bem o ano passado até a lesão dele. Inclusive o próprio Wagner Love, que terminou o Campeonato Brasileiro ali como titular, ele era banco do Luciano, só começou a jogar depois da lesão do cara. Então acho que o Tite ele tem que manter essa escalação que ele utilizou no último jogo aí, porque esses dois jogadores entraram bem, cara. Eu concordo contigo aí com relação ao André, eu faço minhas ressalvas aí com relação ao futebol dele, a parte física dele ainda não é ideal, a gente vê que ele tá um pouco lento ainda. E quem sabe no decorrer do ano aí ele tem uma possibilidade, mas hoje, diante dos jogadores que o Corinthians tem, eu acho que tanto o Maicon ali na função do Elias, quanto o nosso querido Luciano que voltou de lesão, eu acho que os dois merecem ser titulares sim. Mas, amigão, com relação ao Campeonato Paulista agora, o Corinthians ele pega a Linense amanhã, e o Corinthians ele vai com o time todo modificado. Como eu já disse aqui, o Cássio é o único titular dessa equipe. Você acha que o Tite tá certo ou você acha que tem que colocar o time titular pra jogar e assim ganhar mais ritmo de jogo, trabalhar um pouco mais o entrosamento? O que, que você pensa a respeito disso? Ah, não, acho que eles têm que jogar. Eles têm que jogar. Sim. Não tem uma prova assim que descansar titulares vai conseguir melhor resultado no outro jogo. Já foi comprovado várias vezes, tipo, o time sendo poupado e perdendo. Então tem que jogar. Ganham pra caramba pra isso e tem que viver ser titular, mano. Não interessa que esse jogo não vale nada, pra manter o entrosamento, tem que jogar o time titular, eu acredito nisso. Eu também penso assim, cara, principalmente pelo fato aí do Corinthians ainda ter alguns defeitos, é um time em formação, a gente tá consertando, tá ajeitando isso aos poucos. Eu acho que os jogadores poderiam atuar, principalmente pelo fato também do Corinthians ter jogado na quarta-feira aqui em São Paulo, né, cara? Não é que viajou, nossa, tá todo mundo cansado, jogou aqui na arena, mano. Independentemente do jogo ser sábado, acho que os jogadores titulares poderiam estar em campo também. Mas isso aí, amigão, quer mandar um salve pra alguém? Primeiramente queria agradecer a vocês, assim, que eu já consegui ligar a primeira vez. A primeira vez estava muito nervoso, assim, não conseguia nem falar direito. Desde quando eu falei que eu toco violão, assim, e tal, eu consegui arranjar alguns alunos pra mim. Eu só queria passar poderia passar um contato, assim? Você é professor de violão, professor é isso? Professor de violão. Sim, eu sou músico, tava procurando uma banda, mas enquanto não vem, aí eu tô dando aula, toco violão, guitarra. Mas, amigão, eu sei que isso aí varia de pessoa pra pessoa, o aprendizado às vezes aí é mais fácil com um do que com o outro. Mas, por exemplo, um cara aí, babação, pra não usar o palavrão, tá certo? Aquele cara bem Zé Ruela, o cara que não sabe nada, nunca pegou num violão. O cara que quiser aprender a tocar, em quanto tempo você acha que o cara tá tocando legal assim? Não para ser profissional, mas tocando bem, pra enganar numa roda de amigos aí, vamos vai. Com dedicação, uns 2-3 meses. 2-3 meses o cara já tá tocando bem, não tá passando vergonha na roda de amigos. Não adianta eu passar os exercícios, o pessoal não tocar, não treinar nada, aí chega na aula seguinte que queira fazer milagre, aí não dá. Mas tudo na vida, com uns 3 meses o cara já tá mais ou menos, já tá bacaninha. Sim. Tudo na vida é treinamento também, né? O Dodô quer soprar flauta, cara. Eu? O Dodô quer aprender a que tocar flauta. Isso, soprar flauta. Você tem algum professor aí pro Domênico, não? O Mota queria ensinar, aí o Dodô ficou, você não sabe. Calma. Não, flauta não, mas vou dizer um instrumento que eu... Flauta salgada. É que o Mota é contra... Não é comigo não, sai do Mota. O Mota é contra a flauta doce. Flauta doce. É salgada, mas eu vou dizer pra você, um instrumento que eu admiro muito é realmente o saxofone. Eu acho que deve ser muito difícil. Eu acho o mais legal. Eu acho um dos mais legais. Acho o mais legal, a sonoridade é legal. Legal pra caramba. Olha, saxofone, violino... Legal. Violino é legal, velho? Ah, violino é sempre legal. Eu toco violino. Hein? Tem um que toca violino, ele numa orquestra, ele faz tipo de turnê aí. Quem? Quem? Chama Guilherme. Guilherme, esqueci o sobrenome dele. Guilherme Azevedo. Mas é seu aluno? Tá avenida. Não, é meu primo do interior, Cabralha Paulista. Ah, tá. Ah, é, mas é legal. Música é sempre legal, velho. Você quer passar um contato? Passa e-mail, não passa telefone, não. Não, passa telefone. Passar, meu Facebook, pra quem tá quer. Bom. Mas peraí, ô amigão, quanto você cobra a aula? É, R$50. E pro ouvinte do Estádio 97, você faz quanto? Ó, pro ouvinte do Estádio 97, eu faço R$30. Sem nota ou com nota? Trintão? Sem nota. Trintão. E se o cara estourar a corda do violão, você tem pra repor? Faz 40, velho. Porra! 40. Você vai tomar prejuízo. Não, vai tomar prejuízo. Ganha na rotatividade, né? Coitado tá desempregado, né? Então, por isso mesmo. Ganha na rotatividade. Não. Quando ele estiver legal, aí ele. O Ben já tem uma tese. Nenhum ser humano deve trabalhar por míseros R$30 a hora. Cara, e tem mais. Benjamin tem essa coisa. Começa a baixar muito, aí o cara também já desconfia carne que não é vaca. Legal. Não, desculpa, que, você tá falando que é R$30 ou R$40, mas é a hora ou é a aula inteira? Ou não, a aula tem uma hora? É uma hora por semana. E com uma hora por semana dá pra aprender? Sim, se a pessoa desde que dedicar, o cara faça os exercícios. Você não tá batendo carteira não, né? Oi? Não é bateção de carteira essa aula, não, né? Não, mas Jogador que treina uma vez por semana, eu não acredito. Não, mas o cara faz os exercícios, velho. Se não fizer os exercícios, não aprende assim, não. Foi assim que eu aprendi. Foi uma vez por semana, eu ia treinando, com muita dedicação, consegui. E se o cara, por exemplo, ele chega lá na segunda aula, você viu que ele não treinou, você dá porrada na mão do cara? Mas dá pra saber, né? Você quebra os dedos dele? Não, mas eu converso e falo que... Pra aprender, né? Pra treinar o exercício, não adianta. É, o RG vai, tem essa tese. Vai. Aluno que não aprende tem que quebrar. Não, isso. Não, que isso. E o tá RG louco. Tem um violão Giannini aqui, você tem interesse em comprar? Tá louco, velho. Opa! Tem? Dependendo. Quando convém... Tá com cupim. Quando convém... Olha aí... Em casa eu vou te falar, velho, que dá pra montar um conjunto de tanto instrumento que tem, viu? É mesmo, Caralho. É? Não, a gente pode conversar, pode... Tem guitarra, tem bateria, teclado... E quem usava tudo isso? Não usava, era só vontade. Agora eu vou aprender, e não aprendi a porra nenhuma. Seu enteado? Sim. Ah, o Vinícius? Aquela coisa, quero aprender a tocar guitarra pra impressionar as meninas. Agora quero, que nem o Benjamin fica dizendo, quero ser baterista, exatamente. Né? O Benjamin tem essa mania, hein? É chato. O Benja sempre teve essa. Se não tivesse um instrumento na mão, nunca ia conquistar ninguém. Todo mês era um instrumento novo, até um conjunto. Ah, o Benjamin é. Eu falava, Benjamin, para de tocar instrumento. Vai lá, paga e pega. Pronto. Não, mas o Benjamin com esse negócio de bateria. Mas ele nunca vi nada mais grotesco do que o seu Benjamin. Ô, Eric, então deixa o seu Facebook aí pro pessoal fazer umas horas aula contigo. É, meu Facebook é Eric com K, sem C, Eric Singer. Singer igual a máquina lá de costura? Eric Singer. Isso. Eric E-R-I-K Singer. Singer com G, viu, gente? Cuidado que os caras vão botar um zíper em você, né? Ah, e o meu, qualquer coisa, se tiver dificuldade, é eric.rock@bol.com.br. É isso aí. E queria, posso fazer merchan? Manda. Pode. Tá, mas a aula de flauta do Dodô não rola, né? Não, que flauta, você tá louco. Recarregar meu bilhete único é com Zoom. Ó, recarregar meu bilhete único ficou mais fácil com o Zoom. Ó, ele ganhou um crédito de R$50, é mais caro que a tua aula. Ó, ganhou um crédito de R$50 no cartão Zoom, hein? Aí sim, mano. O Bozano, você acabou de falar, mas eu tô nervoso. Ó, vou te ajudar, eu sou bonzinho, ó. Tem que falar o seguinte, proteção e diversão só com o Bozano. Proteção e diversão só com o Bozano. Boa, você ganhou um kit top com dois desodorantes, mais uma sacola do Batman ou do Superman, tá bom? Batman. Não, aí é surpresa, mano. Você é igual o Kinder Ovo, mano. Você vai abrir e vai ver o que tem. Tá bom? Queria só mandar uns abraços rapidinho. Pode falar. Pô, mas tá demais, Tá abusando, hein, velho? Tá abusando. Desculpa, RG, desculpa. Não, pode falar. Queria mandar um abraço pro Anderson Oliveira, futuro grande jornalista. Rodrigo, e meu irmão Ivan. E parabéns pra minha mãe Marlene. E abraço pra todos os 97 e a vocês. Ô, valeu, cara. Falou, Fera. Boa sorte aí na Tomara sua que você fique milionário. Profício. Você possa ir aí na Vila Maria, aí na Quinta Avenida da Vila Maria, comprar a sua bolsa Chanel. Você possa comprar o seu par de Louboutin pra tua mãe, pra tua mulher, tá bom? Você fique rico com as aulas de violão. E estão abrindo aqui uma Prada, perto da ponte ali também. Prada? A única coisa, só uma única coisa ruim é que eu perdi a namorada depois do de ter ligado. É nada, vai ali do lado do Rossi, mano. Tem uma Louis Vuitton, compra uma bolsa pra ela, mano, e tá tudo certo. Ela vai voltar. Que tá o Domênico bom? Tem uma tese. Você dá presente caro, você ganha a mulher que quiser. Opa, é verdade. É um tanto machista isso. Não, não é machista, mas é verdade. É um tanto machista, é como se você estivesse colocando como se as mulheres fossem compráveis. Não, não é isso, mas as mulheres gostam de presentes caros. Eu acho isso um absurdo. Ó, mas na boa, uma bolsa acho mesmo. Acho que um bom livro. Ó, uma Louis Vuitton, cara, vale uma traição. Uma Chanel vale duas. Ah, é verdade, a mulher perdoa. O mano também tá vendo. É verdade. Mas você fala isso por conhecimento de causa? Não, eu não. Eu não dou presentes caros, cara. Eu acho que a mulher tem gostado de mim. Tchau, Eric. Vai dar aula. Tchau. Tchau. E vai lá no PJ Clark ali da Vila Maria, que é o Dizzy, tá? Vai lá, CJ. Humildade. Chama, tá lá escrito PJ. Meu Deus. Mas é nóis, Vila Maria da PJ, hora, Prato Joia. Vila Maria é o bairro, mano. Estádio 97 tem oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Extra, fim de semana sem crise, extra, muita oferta. Conto pra você, o Narigudo. Ô, para de falar que não vai ter golpe, fala da Extra, Narigudo. Ô, Dodô, quando você vai comprar um apartamento, o que é que você quer, hein, amigão? Você quer confiança? Quer. Então presta atenção. A Extra tem mais de 50 anos de realizações. Você quer solidez? Quero. Que tal mais de 2 milhões de metros quadrados construídos? Quer opções de investimento? Sim. Tijolo, amigão, é moeda forte. Você quer localização? Presta atenção. Os imóveis da Extra estão sempre pertinho de grandes avenidas e estações de metrô. Sim. Olha, em diversos bairros de São Paulo, como a Casa Verde, o Morumbi, o Pacaembu. Você quer o novo? A ousadia da arquitetura Esser transforma paisagens e inspira pessoas. E olha, se você quiser ouvir quem já comprou, uma pesquisa mostrou que 92% dos clientes voltariam a comprar um apartamento da Esser. E olha, uma aprovação de 92% não é para qualquer um. Então, se você quiser qualidade em cada metro quadrado, já sabe. É Esser que você quer? É Esser que eu quero. É só ligar, anota o telefone aí. 3666-0900 3666-0900 e fale com um consultor Esser. É isso aí, amigão. Um abraço pro Rafa, Paul and Horn e pra toda a família Esser. Perfeitamente, Narigudo. Vem trabalhar, Benjamin. Vem trabalhar. Esse é o Estádio 97, oferecimento de HDI Seguros. É de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. O Benja, essa hora, tá na sauna, mano? Ah, o Benjamin já deve estar, né, Sombra? Hã? Benjamin era meio-dia, uma hora, e tá deitado na rede, tomando água de coco, depois trabalhou um pouquinho. Eita, nós, hein? Olha, agora já deve estar, né, mano? Ô, tá com a fantasia do amiguinho dele lá. Do... Qual? Ele qual falou que gosta do Batman lá? Ah, é verdade. Vai que... GM, feirão na fábrica da GM neste sábado e domingo. Venha comprar direto do pátio e aproveite. Vão trazer mensagens através do aplicativo da Energia 97 FM. Olha, eu tô espantado aqui, Sombra, com o número de mensagens aí a meu favor a respeito do comentário da seleção brasileira. Eu vi. Deve ter aí. Se o Sombra for imparcial, ele vai ler. Eu vi. Ele vai ler. Calma, que o Alexandre Alves de Melo Dias. Meu Deus, o mano já tá fazendo discípulos, muita groselha. Eu vi o cara falando que você cheirou mortadela aí na Paulista. Cheirou mortadela na Paulista. Eu vi. O Thiago, nessa discussão da seleção eu concordo com o mano, o 7x1 não serve de parâmetro, o resultado da Copa foi resultado do péssimo trabalho do Filipão. Pois é. O Rodrigo Santos, Sombra, o mano deve ter almoçado cogumelo, ou tá jogando muito futebol no videogame, é um fanfarrão. Ó, você já tomou chá de cogumelos? Não. Nunca? Não. Já tomou, Domênico? Não. Olha, chá que eu gosto, é hortelã, erva cidreira, camomila, mata, chá preto. Ah, mas você não dá barato. Você já tomou chá pra dar barato? De cogumelo já tomei uma vez, RG. E hoje também, né? Não, mas eu quero tomar um de lírio, velho. Chá de lírio. Aquele chá de fita cassete, velho. Por que essa história de chá de fita cassete? Você ferve, você tira a fita, aí você ferve. É. E aí vira no gargalo, velho. Mas não sei se isso aí volta isso. Olha, não fala essas porcaria. Imagina, vai tomar chá de fita, seu louco. Não, mas é a receita dos loucos. Mas é verdade. Eu não tenho dono de tomar isso aí, não. Ah, não faça isso na sua casa. Não pode tomar isso aí. Não faz isso, não, porque vai que você não volta, velho. Não faça isso. Esse chá que dá barato aí. É o cara que dá a impressão que já tomou chá de fita cassete. Não, eu não. Olha, isso deve ser o o chá menos perigoso que ele tomou, velho. Não, mas até aquele lá do Santo, velho, que os caras ficam todo meio... Mano, é o torcedor psicodélico, né, cara? Não, mas, velho, aquele chá que os índios tomam, RG, tem uns chá meio psicodélico. Não, mas tem mesmo, Sombra, esse chá psicodélico aí, velho. Tem, tem o ayahuasca, né? Tem, mano. Que tem. Eu acho que o pessoal fala aí. Inclusive, dizem que o neto lá do Chico Anísio, os pais falaram que depois começou a tomar esse chá aí que... E ele, é, eles estão querendo proibir, né? É, então, RG, esse tipo de chá que você gosta aí, mano. Você não lembra da mãe, do pai? Você dorme na casa da vizinha. Gosta é você, seu louco, que quer tomar, seu retardado. Eu não, mano. Eu sou 100% saúde, mano. É, eu sei. Eu não posso tomar esses alucinógenos, RG, porque esses bagulho me tiram do controle. Eu tenho que estar 100% aqui. Ah, mano, mas você já tá fora do controle, velho. Se são, já sou louco. E tem uns caras que tomam aí uns remédios pra acelerar o metabolismo, pra emagrecer. É? Gente, pode, toma cuidado. Faz mal, hein? Qualquer remédio, você tem que ter um médico aí. Ó, já conheci nego que tomou nesse negócio aí, acabou tendo síndrome do pânico, cara. Meu Deus. Foi parar em hospital. É. Depois do advento internet, precisa tomar cuidado, cara. Não é entrar aqui e que puta, qualquer coisa. Ah, eu vi não, lá na internet. Velho. Não é assim, não. Aquela, qualquer cheio medicamento. De propaganda na internet. Nossa. Saiba como emagrecer em 7 dias. É. Você quer emagrecer em 7 dias? Primeiro que precisa ver como que é o seu metabolismo. Então vai, procura um médico. Segundo, faça exercício, coma menos. Equilibra a alimentação. Tem que consultar sempre um médico, um profissional. Orientação, nada. Né? Eu não faço nada disso, mas também não tomo remédio. É, orientação. Ah, eu não tomo pra emagrecer também, não. Eu só tomo pra me dar mais músculos. Mas o negócio é assim. Olha aí. Mas eu faço com orientação médica. Imagino. Tem que fazer. Doutor Rancho Cruz. É. Mas, ó, não é que eu sou a favor da liberação do doping. Porque liberar o doping é uma coisa. Descriminalizar é outra. É, seria muito mais legal, Sombra. Não, isso daí é sério. Isso aí é sério. Isso é bizarro. Lá vem. Ó, seria muito mais legal se houvesse essa possibilidade, Sombra. Não é a legalização do doping, é a descriminalização da substância. Imagina, Sombra, as Super Olimpíadas, velho. Todo mundo aditivado e correndo, puxando peso, fazendo ginástica, velho. Sombra, ia ser muito legal, cara. Transforma porque, Olimpíada você ia potencializar. Liga da Justiça agora. Então, mas você potencializaria. É, representando os Estados Unidos, Capitão América. Ó, imagina, vai uma maratona, RG. Ele e o Putin. Ó, RG, se o cara terminasse, por exemplo, uma maratona, vai, com 1h12. O cara aditivado, ele ia fazer em 45. Aditivado. Ia ser muito mais legal, velho. Eu sou a favor das Super Olimpíadas, cara. Aditivado. E a Sharapova se ferrou aí. Então, mas é ele e o Putin, né? Os no mundo que gosta dessa porra aí. Imagina, louco. Chupa a Sharapova. O Gonçalves deixa Ferreira. Deixa a Sharapova, a mina mó da hora. Ah, deixa a Sharapova chupar, velho. Deixa. Tá louco? A mina mó gatinha, mano. Deixa ela tomar o doping que ela quiser. Por isso mesmo. Redane-se ela. O Gonçalves Ferreira, melhor... Tinha que punir a Daniela Hipólito se tomasse doping, velho. A Sharapova não, hein, Domingo? Você é louco. O Gonçalves Ferreira, melhor notícia, Ataíde fora de São Paulo. É pra quem não sabe, o Ataíde o Guerreiro... Ah, fora de São Paulo, não. Não, não é tá fora. Ele foi, remanejado... Foi remanejado pro cargo de relações institucionais. Isso é chique, hein? Mas eu digo que isso parece governo. Isso é chique. Sai, é de ministro da justiça, vai para relações isso, sai de relações isso, vai para ministério da saúde. Ninguém entende de porra nenhuma, cartão, mas tá lá ocupando o ministério. Cartão de visita do Ataíde. É chique, hein, velho? Relações institucionais, É verdade. Que beleza. É, o Ricardo Santos, tá certo, mano, aqui é o Ricardo, ouvinte de Mauá. Um abração a todos. Amigos, o que dizer das seleções horríveis de 94 e 2002? Olha, você perguntou, então vou te responder. As seleções horríveis de 94 e 2002 ainda tinham craques diferenciados. Mas eu não acho horrível a de 2002, não. Então, mas no conceito dele que é horrível, eu te respondo. Em 94 e 2002, ainda tinha jogadores diferenciados. Em 94, o Romário levou a seleção nas costas e em 2002 ali foi o Rivaldo junto com o Romário. Mas mesmo assim, mano... O Romário não, com o Ronaldo. Apesar das seleções terem um futebol jogou pragmático, muito. Tanto de 94 e 2002... Era notório que você tinha jogadores ainda de um futebol melhor. Né? Então você, por exemplo, em 94, o Raí, por exemplo, foi para reserva. Quem pegou a titularidade foi o Mazinho. Mazinho. Entrou no lugar do Raí. Mazinho. E o Zinho jogou também. Sim, mas quem pegou a posição do Raí, por exemplo... Foi o Mazinho. Foi o Mazinho. O Raí hoje seria titular absoluto da seleção. Ô Sombra. Seria... Agora, o Mazinho como meia... Sim. Mas, olha, mas gente... Mas não tem o Oscar, monstro, jogava não tem o William, não tem. Cara, monstro, jogava demais. Mas, ô Sombra, o que eu digo aqui... E não era diferenciado, hein? É, o que eu digo aqui, cara, a respeito da seleção brasileira, já falei aqui, foi campeã aí em 94, 98 foi vice, chegou na final, 2002 ganhou de novo. Aí em 2006, acabou tendo aquela atrapalhada lá do Felipe Melo com o Júlio César, também naquela eliminação para Holanda. Holanda. Foi 2006, não foi? Foi 2010. 2010. É, mas o Brasil, ele vem 2006 foi o Thierry Henry que fez aquele que gol alçado na área 1-0 para a França. Mas ali acontece, velho. É o tipo de coisa que acontece. Porque, querendo ou não, Domenico Gatto, o Brasil, ele ficou sem ganhar Copas de 70 até 94. Ali passou 24 anos o Brasil capengando. Tudo bem, teve nesse meio tempo a seleção de 82, que jogou bonito, enfim. Mas, querendo ou não, ficou ali sem ganhar Copas. Então, em 86 hoje... foi eliminado nos pênaltis. Ah, a de 90 foi ridículo. Mas ficou sem vencer. A de 90 sim foi freio. Mas ficou sem vencer. De 70 até 94 o Brasil teve esse mas intervalo mesmo assim, mas não tinha entre safra. Mas é que tá, Sombra, essa derrota pra Alemanha aqui tava na cara que aconteceria. Nós fizemos o programa até naquela época lá, nós fizemos na aconteceria, aconteceria, mano, mas não de 7, né? Mas é que tá, gente. O negócio é o seguinte. A derrota era inevitável. Por isso que eu falo, Domenico Gatto, que o 7-1 é um negócio atípico. Mano. Todo mundo pressentia que o Brasil perderia para a Alemanha aquela partida. Mas não de 7, velho. Não de 7. Mas ali, de foi, ali foi um negócio, sobre aqui, puxaram a chave geral e a seleção brasileira borrou na calça, escorria pela perna. Só que é o seguinte, mano. 70-94... Ninguém jamais imaginava tomar de 7 da Alemanha, você sabia que ia perder, mas e você nasceu em 82 e pegou noção de por gente lá pro 88. Em 88 que começou. 90, né? 80, é, então, 90. Tem 8 anos. Ou seja, mas a seleção de, por exemplo, 74, 78, 82, 86, 90, elas não ganharam. Fato que elas não ganharam. Sim. Mas o futebol brasileiro produzia craques em larga escala. Então, assim, aí era uma questão de ou por azar ou por má administração a seleção não ter ganho. Mas existia uma fartura tão grande de jogadores que na Copa de 78, pré-Copa, a CBF chegou a convocar 44 jogadores. 66. 66 jogadores. Eram muitos jogadores. Você tem uma ideia então de você como falava era. Assim, ah, precisamos de artilheiro, jogador que faça gol. Mas era muito jogador que tinha pra fazer gol. Precisava de meia. Só na década de 70 você tinha Ademir da Guia, você tinha Gerson, você tinha Pelé, você tinha Zico, você tinha Jorge Mendonça. Olha, eram craques em profusão. Era muito jogador. Hoje, o técnico que for convocar a seleção brasileira não tem muita opção, não. Então, é o que tem. É o que tem. É por isso que eu digo, Sombra. Então, mas é uma coisa, fazer, mano, é o seguinte. Hoje é o que tem. Na época, de fato, falou assim, olha, perdeu porque foi mal administrado, porque a seleção ou deu azar, 82 foi um grande pecado, sabe? Pecado, coisas do futebol. Agora, hoje é o que tem. Hoje o que tem é Oscar, William, Felipe Coutinho, e não tem como escapar disso. Mas é que tá sobrando. E nenhum deles é diferenciado, Eu não vejo esses jogadores que você citou, talvez com rótulo de gênio. Mas você tem o Douglas Costa, que é um bom jogador. Você tem o Neymar, que é um bom jogador. Não, o Neymar, o Lucas Lima. É diferenciado então, só. Mas você pega aí o Lucas Lima, a ida dele para a Europa, RG, vai fazer com que ele amadureça também e ele possa se tornar esse excelente jogador também. Mas só também. Que é o seguinte, mano... Ele já é muito bom, mas ele pode melhorar ainda mais. Sim. Então, mas só que assim, o Lucas Lima, ele provou que no clube ele vai bem. Ele ainda vai ter a barreira de, tipo, mostrar que é jogador de seleção. Agora, num passado, mano, olha, eu vou te falar. Eu vou te falar de três jogadores... que em clube destruíam, eram craques. Mas quando eu chegava em seleção, eu tô falando, era jogador de clube, e que assim, era de Lucas Lima pra cima, tá? Mas quando eu chegava em seleção... Não dava certo. Não dava certo. Hoje o Brasil, ele tem tão poucos jogadores, que aquele que for pra seleção, ele não tem o direito de chegar e falar, olha, eu não sou jogador de seleção. Não dá, porque o Brasil não tem reservas. RG, tô enganado ou não? Vou falar de três jogadores... que quando iam pra seleção, negava fogo. Pita, Mário Sérgio e Renato. Sim. E eram grandes jogadores. Sim. E eram grandes jogadores. Só que naquela época, como o Brasil tinha muito jogador, o Pita não deu certo, o Renato não deu certo, o Mário Sérgio não deu certo, não tem problema. Olha, tem o Zico, tem o Sócrates, entendeu? E ainda tinha mais três se quisesse pra poder encaixar. Isso porque assim, eu tô puxando um pouquinho assim da memória, sabe? Pouquinho, cara. Assim, mas de é nada. Tá, Sombra, se você parar pra analisar, o Brasil, ele sempre dependeu da individualidade dos jogadores que ali estavam, cara. Como você citou, mas antigamente a gente se baseava no craque que tinha ali. Era o Ronaldo, era o Rivaldo, era o Romário. Nas antigas você citou outros jogadores também. Mas, infelizmente, Sombra, cada vez mais nós temos uma escassez de craques tá certo? Principalmente na seleção brasileira. Porque o futebol brasileiro tá ruim. Aí que tá, Sombra, não é que tá ruim. O futebol brasileiro, ele é muito dependente desse tipo de jogo que você falou. Toca a bola naquele cara que ele resolve. A Alemanha, se você parar pra analisar, a Alemanha não tem um jogador na seleção que você diga é gênio. Não tem. Mas o estilo de jogo da seleção alemã, Sombra, é interessante, mas, porque todo mundo ataca em bloco. Mas a seleção alemã é uma seleção entrosada. Mas a seleção, o Brasil bem, se conseguir absorver esse conhecimento, tá certo? Que o técnico da Alemanha conseguiu impor para os jogadores, RG, e o Brasil trabalhar, mesmo sem ter aquele craque, mesmo sem ter aquela referência, mesmo tendo o Neymar na seleção, porque o Neymar tem potencial de craque. Ainda não é no patamar, talvez, do Cristiano Ronaldo, do Messi, ainda tá um degrau abaixo, mas tem tudo para alcançar, mas, mano, inclusive ultrapassar os dois. A seleção alemã, não é que ela é uma seleção taticamente boa agora, é que agora eles têm um nível melhor, até técnico, mas as seleções seleções da Alemanha, elas sempre tiveram uma obediência tática muito grande. Sim. Muito grande. Porque o futebol europeu, ele nunca teve tantos jogadores craques como teve o brasileiro. Então, o futebol europeu, sempre qual foi a força dele, foi a questão tática, foi a questão de organização. Porque essa era o jeito que o futebol europeu tinha de se defender e tem de se defender. E mesmo assim, ganhou várias Copas, mesmo sem grandes individualidades. É lógico que você vai recorrer no futebol aí do passado. A Alemanha também teve os seus craques. Também teve os seus craques. Mas nunca foi igual à seleção brasileira. Mas ganhava Copas. Ganhava. Por quê? Porque sempre a força do futebol alemão... Não acha que agora o futebol alemão descobriu a força tática agora. O futebol alemão sempre foi tático. O futebol italiano sempre foi tático. Mano, o futebol europeu... Isso passa pela ideologia do treinador. O treinador brasileiro, Sombra, mas é que tá. O treinador brasileiro, RG, é aquele treinador limitado que ele não quer saber disso daí. Tanto é que o Tite, ele mudou da água pro vinho praticamente a forma do futebol brasileiro jogar. Outros treinadores também têm aceito, talvez, esse estilo de jogo. Mas você vê o Corinthians jogando, é muito parecido com o perfil dos times europeus. É assim. E eu não tô falando aqui de qualidade técnica, gente. Tô falando aqui de estilo de jogo. O Corinthians hoje, ele se assemelha, Sombra, a times europeus aqui no Brasil. É verdade. E a seleção brasileira... O jeito de jogar, sim. Então, mas é que tá. A seleção brasileira, ela precisa absorver isso daí e entender dessa forma também. Porque hoje, já que nós não temos os craques que nós tivemos no passado, hoje a única forma de você tentar igualar é jogar da mesma forma. Tem mas que agir assim. Então, mas o treinador brasileiro, Sombra, é um treinador burocrático. O Filipão é burocrático, o Dunga é burocrático. Eu acho. Outros treinadores por lá passaram. O Mano Menezes é burocrático. Precisam se remodernizar. Eu acho que a gente não pode matar, mano. Nós não temos esse direito de matar a nossa cultura em termos de futebol. Esse negócio de falar que tem que importar método europeu, não tem nada disso. Não, é estilo de jogo, RG. Não tô falando pra falar de negócio. Mas você pega hoje. Quem é que você idolatra, quem é que o mundo tá idolatrando? Messi e Neymar. Você pega os caras, o que, que é Messi e Neymar? É o individual que impera. É a capacidade. RG, você pega o estilo de jogo do Barcelona, não, RG. Não. O Messi ele pratica jogadas individuais, assim como o Neymar também. Não. Mas o estilo de jogo mas do Barcelona não passa por dois. É o individual, mano, dentro de um coletivo que funciona. É diferente. O brasileiro, ele jamais vai poder perder essa individualidade. Então, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Jamais. Se o Barcelona fosse uma seleção, seria o forte candidato a campeão? Seria, claro que seria. Ele foi, né? Com 7 jogadores, praticamente, foi campeão, né? Dos 3 melhores jogadores do mundo, o Barcelona tem 2. É. Ah, não. Pô. Quando a Espanha foi campeã, qual era a base? Qual era a base? Barcelona. É isso aí. Barcelona é uma seleção espanhola reforçada. O Barcelona é uma porrada. Mas quem bateu na tua traseira não foi Barcelona, não. Sabe quem bateu na tua traseira? Desce pra ver quem tá lá no carro lá atrás. Tá lá, ó, quietinha de atrás do volante, toda com medo. Quem que é? Paola Oliveira. É, mas tudo bem. Fica tranquilo. Paola, tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto que eles liberam o conserto na hora. E com o aplicativo da HDI no seu celular, você acha rapidinho o Bate Pronto mais próximo. E não é só isso. Se precisar da assistência 24 horas, você também pode pedir pelo aplicativo e pode acompanhar no mapa o deslocamento do guincho até você. E o aplicativo ainda tem oficinas, carteirinha e até o manual do segurado. Tudo de bate-pronto, como sempre. Aproveite que você já vai estar com o celular na mão. Peça para fazer uma selfie com ela, hein? Senão seus amigos vão duvidar muito dessa história. HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. www.energia97.com.br. Estádio 97, da Energia 97. Também tem oferecimento de GM. Feirão na fábrica da GM neste sábado e domingo. Venha comprar direto do pátio e aproveite. Impermeabilizantes Recubre Plast, máxima proteção para toda a sua casa. O RG ficou chato, hein? Mano, bem que lembrou aí no começo do programa, o Lucas Lima falando que quer ir embora. Você também? Peraí. Agora, pera. Agora você também? Você também? Quem fala é o jogador e eu que levo você, a culpa. Você também vai bancar o fanfarrão? Eu que fui lá, botei o microfone na boca do atleta, hein? E falei que tenho vontade de ir embora, quero ser recompensado, fiquei 6 meses sem receber. Tem todo o direito, tá no direito fui dele. Fui eu? Mas ele está no direito dele, qual o problema? Ele já contribuiu, o Santos contribuiu. Só faltou ele falar que não vai ter golpe? Entendeu? Não vai ter golpe, então, não vai ter golpe. Mas é isso aí, o Lucas Lima tá certinho, vestiu a camisa, fez o que tinha que ser feito. É, e se tiver oportunidade agora de... É que o RG tá passando um pano. Se sair vencedor, vai sair vencedor. Por mas mérito. O Lucas Lima, hoje ele deu a seguinte declaração. Em momento difícil do clube, eu fui homem. Cheguei no presidente, e independente de propostas e de todos falando para entrar na justiça, eu fiquei. O Santos não tem interesse. Ele, só falou, tem... ele falou com essa voz embargada assim? O Santos. Foi assim mesmo? O cara que fica sem receber tanto tempo, você fica embargado. É muito sem vergonha. O Santos não tem interesse, porque só tem 10%, dizendo em relação a vendê-lo, né? É. Mas eu quero sair, todos sabem. A gente sempre espera em relação à gratidão. Mas no futebol essa palavra é difícil. Estou tranquilo e não vou sofrer por antecipação. Aí, tá vendo? Porque eu li o RG no começo do programa. Tá certo. Vai sofrer pra quê? Para, RG. Quem joga no Santos não sofre, cara. É um orgulho, RG. É um prazer. O cara tá plantando um negócio pra ir embora, velho. Ele tá igual aquele cara do Titanic, tá vendo que o barco tá afundando e já soltou o bote e pulou sozinho na água. Ele tá plantando porra nenhuma. Para de cinismo aqui plantando. Pô. Dodô, o Cuca diz que o problema do Palmeiras é que o Palmeiras não é maduro. Acabei de falar. É fruta agora? Jornal Palmeiras, então. É fruta agora, pô. Eu rodo o time no jornal, mas eu acabei de falar aqui. E disse também que o Gabriel Jesus, em meio tempo, me mostrou que tem de ser titular. E o Palmeiras nem pode ser maduro, Domênico Gato, porque a fruta, quando ela tá verde, tá certo? É igual o Palmeiras, é verde. Então, agora, se você enrolar o elenco no jornal, vai ficar amarelo. E amarelo é o Strongest. É banana. Você que é um cara da horta, você que é um cara do campo. Sim. Você planta lá em Santa Isabel? Temos bastante coisa. O que você planta lá? Não, eu não planto. Minha mãe que cuida lá. Tem a chacrinha. O que ela planta lá, então? Ah, tem abacate, tem acerola, tem pitanga, tem abacaxi, tem caqui, tem caqui, tem alface, tem couve, tem pimenta, tem um monte de coisa. Então explica qual é o processo químico, porque... Pra você amadurecer, por exemplo, mamão, você embrulha no jornal. Sim. Então, como que é esse processo químico que faz amadurecer? O que tem a ver o jornal? É o calor, né? É o calor? Quando você tá com então, frio... Então, põe uma mão no forno. Não, mas é esse é o processo. Põe uma mão no forno... Mas você não pode pôr com forno ligado porque estraga a fruta. Você coloca no jornal e deixa dentro do forno. Sim. E aí ele vai aquecer naturalmente e vai amadurar. O RG, quando ele quer comer uma mão no dia seguinte... Isso. O RG, quando quer comer uma mão verde, tá certo? No dia seguinte, ele choca uma mão durante a noite. Isso! Olha, RG. Calma, RG! Isso! Não é possível! Choca uma mão! São três frutas. No dia seguinte, ele tá amarelinho. Três frutas que você usa esse processo pra adiantar: banana, mamão e abacate. E fruta boa é aquela que você morde ou você chupa? Fruta, depende da fruta que você chupa, né? Tem fruta que você merece qual ser você gosta chupada, de chupar, né? Dodô? Fruta chupar? É. O mexerica. Eu gosto de chupar. Você não gosta de chupar fruta? Não. Não é possível. Porque você os nunca chupou assim, uma fruta. Não, chupar fruta não. Eu, por exemplo, a manga que muita o gente chupa. O mundo agora imaginando o Domênico chupando uma fruta. Por exemplo. A manga que você, geralmente as pessoas chupam. Não, manga é boa. Só que manga é legal cortar. Que manga é mandar aquelas fatias. Né, ou cubinhos, aí é legal. Certo. Chupar, não tem graça nisso. Se lambuza, muita coisa escrota. Manga ruim pra chupar é a espada. Manga espada não é legal pra chupar. É muito. Mexerica. Mexerica é o Você não come chupa? O gomo, não? Quem chupa? Você não chupa? Ah, não. Mas chupa. O Domênico tem tanta essa coisa de não querer fazer alusão a chupar. Não, ele mas não chupa tem, nem não, fruta. Não, mas não é isso. Ele não chupa não, uma não, fruta. Não, mas não é por isso. Ele não. Nunca chupou uma laranja. Você não chupa laranja? Não, laranja não. Laranja legal, suco. Suco de laranja? Suco de laranja legal. Na época que ele era bebê ainda, ele pedia pra mãe colocar leite direto na veia. Falava, ó, oh, mãe. É melhor, melhor. Foi na sonda. É melhor. É, mamadeira é coisa de viado. Ele fala, não, mamadeira não, é coisa não, de viado. Não, nunca falei isso. Vocês também... Domênico tem essa tese. Mamadeira é coisa de viado. Não falei isso. Ai, ai, ai. Vocês estão me jogando contra o povo, mas vocês não vão conseguir. Se a filha dele, ele saía colocando uma etiquetinha em cada porta de maternidade. E qual a melhor mamadeira fruta é coisa de que viado. Existe, cara? Hã? Qual a fruta que você mais gosta? Eu gosto de todas. Depende do gosto. Mamão é legal. Mamão é pra quem não consegue cagar, velho. Mas mamão é bom também. Não, para. Banana. Banana, mas também não é melhor, velho. É, abacaxi é da hora. Eu gosto de abacaxi. São muitas. Maçã é legal. Figo é bacana. Não, pera eu acho legal. Fruta do Conde é legal. Melancia, fruta do Conde. Fruta do Conde é legal. Ué, fruta do Conde, você não chupa, Dodô? Nunca comi fruta do Conde. Ah, não, você tá brincando. Legal, é legal, hein? Agora você benjaminou, hein? É legal. Nunca comi a fruta do Conde. Não é uma coisa que você vê a todo instante. Atenção, você ouvinte que vier assistir o programa, traga uma fruta do Conde. Mas só chupa a fruta? A gente... Não, mas... Você tem que chupar. É que a fruta do Conde, Sombra, ela é meio igual ao esquema da jaca, cara. Eu não gosto de jaca. É, também jaca. Cara, nossa. Esquema de jaca. Eu gosto da jaca mole. A jaca dura que é ruim. Eu detesto jaca. É. A jaca mole é legal. Mas uma das melhores Miguel, frutas. Domingo, chupa uma das melhores frutas. Saco de bode? Isso. Que fruta é essa? Que porra de saco de que bode? Que fruta é essa? Saco de bode? Tá louco, não existe isso aí, não. Fruta saco de bode? Ah, nunca ouvi falar disso nunca aí. Nunca ouvi falar de fruta tem, saco de tem bode. Tem umbu. Umbu. Ó, mas essas frutas exóticas aí eu acho da hora. Lixi é um lugar que você lixia não acha. É legal. Você lixia. Não acha com frequência, mas é muito boa. Uva. Cereja, legal. Olha uva aí, é legal pra burro. Uva. Aquela uva. Aquela sem semente é maravilhosa. Aquela pequenininha, atenção. Que é bem doce. A minha, fruta, a minha filha adora essa. Atenção. Essa aí é boa. Fruta saco de bode. Tem? Tem. Tem, olha aí. Fruta saco de bode. Olha, é a Physalis. É parece um uma cebola isso aí. É um gênero botânico pertencente à família Solanaceae. A Physalis angulata é uma planta saco herbácea de hábitos perenes e reproduzida por sementes. Sabia que existia essa melhor coisa. Só chupar isso aí, meu, porque se for querer saber... Sabe que é o principal produtor do saco de bode? Quem? A o Colômbia. Ah. É. E abastece todo o mercado europeu, principalmente a Alemanha e os Países Baixos. Mas o saco de bode tem que estar nos Países Baixos. É claro. Lógico. Não é não? Sim, que coisa. Saco de bode é nativa das regiões temperadas, quentes e subtropicais de todo o mundo. Bom dizente. É caracterizado por um fruto alaranjado e pequeno, semelhante em tamanho, forma e estrutura a um tomate, mas envolto parcial ou completamente por uma casca grande que deriva do verticilo. Outro negócio que eu não acho da hora. Você gosta de suco de tomate, mano? Não tomo. Ah, não é legal. Curto, não curto? Ó, outro negócio que eu não gosto é aquele caqui vermelho, cara. Adoro. Caqui todos. Puiu, chocolate, coração de boi, todos. É, olha aí. Você aprendeu um pouco mais. Muito bom. Esse é o Zou, o biologista... Zou! Não, Zou não, é o biologista do 97. No oferecimento do cartão Zoom! Opa, isso aí, vamos lá. Amigão. Saco de bode. Saco de bode, velho. Saco de bode, hein? Ô, amigão. Ô, amigão, o negócio é o seguinte, mano. Pra você não ficar chupando um saco de bode, velho, se liga na minha dica, hein, cara. Quer ganhar R$5 de crédito no seu bilhete único? Quer? É muito simples, cara. Se ligue como, tá certo? Me ouça. Aumente o volume do rádio. Agora, ó. Baixe agora mesmo o aplicativo Zoom no seu celular. Cadastre o seu bilhete único favorito. E pronto. Ganhe R$5 de crédito nele. Basta você colocar depois o seu cartão, tá certo? No validador. Pronto. Tá lá. R$5 de crédito nele. Sem pegadinha, cara. É isso mesmo. Sabe por quê? Zoom é a evolução da conta corrente. E com ele, você pode colocar crédito, amigão, no seu bilhete único a qualquer hora e em qualquer lugar. Você não precisa mais ficar pegando fila. Não tem nada pior do que você pegar fila na tua vida, cara. Você chega segunda-feira de manhã, atrasado, precisando chegar logo no trabalho, você olha lá e fala, putz, esqueci de colocar crédito no meu bilhete único. Você vai ver aquela fila, tá dando a volta. Puta, na estação. Que fila, né? Não tem nada pior, RG. Meu Deus. Não tem nada pior, cara. Você vai passar assim, ó, do lado, dando seta pra esquerda, falando tchau, cambada de mané. Já tenho crédito. Não perca essa. Ganhe R$5 e conheça o jeito mais rápido de colocar crédito no seu celular. Viu? Do seu celular não, seu bilhete único, perdão. Baixa agora mesmo, RG, Zoom, tá certo? No seu celular e cadastra lá o seu bilhete único. Você não sabe como é que se escreve? Vou soletrar pra você. Soletre, mano. Ó, Z-U-U-M, tá bom? Z-U-U-M. Isso, M de mano no final, tá legal? Quer saber mais? Acessa aí. zoom.com.br/bilheteunico, tá bom? Você nunca mais vai pegar fila na tua vida pra colocar crédito no seu bilhete único. Ó, quem ligar aqui no Estádio 97 dizendo o seguinte: recarregar meu bilhete único ficou mais fácil com o Zoom. E que o cara ganha um crédito RG de R$50 no cartão Zoom. 50 conto, velho. Agora, então vamos lá. Já que vocês falaram de frutas, quero o nome de 5 frutas que não tenham a letra A. Que não tenham a letra A, aí é complicado. Aí isso é aí. Que tá, aí é que tá. Laranja? Laranja tem lá. Ah, laranja, que, entendi, não começa. Não tem a letra A. Pera, pera. Ó, umbu. Tenho a letra A. Pera, umbu. Umbu é uma. Umbu é uma. Entendi. Boa, que começasse com a letra A. Tem cinco, umbu é uma. Tem cinco. Você matou mais difícil. Pêssego. Duas. É... Cereje. Não. Mas é um jegue, né? Vai que tem. Então, enquanto vocês lembram das frutas que não tem letra A... Eu já sei. Eu vou dar um recado aqui da Chevrolet. Eu sei. Porque tá aqui a melhor oportunidade de comprar seu carro novo. E você já sabe. Quando a Chevrolet abre os portões da fábrica, até quem não esperava fecha negócio. Essa é pra crítico nenhum botar defeito. Olha só. Onix, o carro mais vendido do Brasil, agora com desconto de funcionário e taxa zero em 24 vezes. Prisma, o sedã mais vendido do país, também com desconto de funcionário em 24 vezes, sem juros. Feirão na fábrica da GM. Até quem não esperava vai se apaixonar, hein? Mas corra que é só neste sábado e domingo na fábrica da GM. Das 9 da manhã às 8 da noite, na Avenida Goiás, 18 da noite, na Avenida Goiás, 1805, Portão 1, em São Caetano do Sul. Use sempre o cinto de segurança. Estádio 97. Definiram as frutas? Umbu, você já falou? Tá aqui. Sim. Na minha mão, tem as 5. Aliás, tem 6, né? Mas é as 5 mais pitonha. Ó, figo. Pitonha, seu louco, não tem o ar. Ó, figo. Aqui, ó. Figo. Figo, duas. Tem. Aí, que beleza. Duas. Não, eu tinha falado outra. Eu falei umbu. Não, é umbu. Pêssego. Figo. Figo, 3. Kiwi. Kiwi. Kiwi. Boa, mano. 4. E a mais, assim, uma das mais fáceis. Vou dar uma dica pra vocês. Tem muito na Bahia. Coco. Boa, matou. Ah. E tem outra, tem coquinho também. Viu? Coquinho. Uma coisa coquinho é uma fruta. Coquinho. Sim, coquinho é fruta. Ah, coquinho. Coco é, pequeno. Acho que é conhecido como licuri. Licuri? É uma fruta? É. Então, ó, mais coquinho. Uma. Ah, na boa, meu. Não, licuri é o coquinho. O RG vem com essa cultura dele aí, inventando um monte de nome de fruta. Licuri também não tem A. Mas então é licuri. É isso aí. Ah, vai procurar, não existe. Né? Nem existe. Vai, procura aí, seu tonto. Nem vê se não existe. Nem deve existir. Você deve ter lá. A mãe dele inventou que planta licuri. Oba, vê aí. É licuri ou olicuri? Isso já dois. Deve ser espécie, tipo de cobra. Licuri? Cobra o seu. Olha. Calma. Não tem nada, tá? Tem vendo? Licuri? Não tem. Acho que tem. Põe o licuri. Tá falando aqui, licuri é uma palmeira. Põe é, o licuri. É o coquinho, é pô. É o coquinho. Palmeira. Não, a gente tá certo. Seu coquinho é consumido e jogado. É o coquinho. É o coquinho, pô. Conhecido como licuri. O tá louco? Licuri. Ah, é coquinho é você, velho. É. Pô, agora você quer desmentir que não tem o licuri, seu louco? Inventando fruta aí, velho. O cara quer inventar papo no programa, inventa fruta. O Bruno falou que você tá certo. É esse aí, xarope aqui. Olha o Benjamin, que idiota. Leprechaun. Como? Leprechaun. Que porra é essa? Vamos lá, vamos ao momento sem parar. 3 ouvintes na sequência. O sem parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. É pulseira VIP do seu carro. Amanhã eu vou usar o meu sem parar. Amanhã eu vou pro navio da véia. Vou usar o meu sem parar. É verdade. Vamos usar. Já chegou o navio, hein, velho? Puta, que legal. Vamos lá, rapidinho. Alô? Alô? Quem fala? Marcelo. Marcelo? Marcelo. Marcelo do que, Marcelo? Viva a voz, hein? Marcelo Rebouças Cardoso em Santos. Tá no Viva a Voz, né, Marcelo? Tá mal-humorado, muito pra ruim. Você comeu uns 2 quilos de sabedoria. Melhorou 100%. Marcelo Rebouças do quê? Cardoso dos Santos. Porra, você pegou Marcelo Rebouças Cardoso de Melo. O senhor tá com... parecendo o nome de desembargador que caça liminar. E quantos anos? 38. 3,8 hoje, oh. Sexta-feira, RG, como é que fica? E essa Rebouças aí tá em alta ou em baixa, velho? Ah, sensacional! Trocadilho! Ah. Vai! Tá zero! Imbecil, velho, idiota! Cara, zero! Do diabo, cara. Idiota. Né? Pra zero! Tem a voz do capeta, hein? É! E qual que é o bairro, velho? Vila Guarani. Jardim Tridente. Vila Guarani. Vila Guarani. Ô, Benjinha, Vila Guarani. Parece um... ridículo. É, ridículo. É a figura mesmo. É a figura. Qual que é o time aí, brother? Corinthians. Ah, Coringão, Coringão. Ah, falei, vem no inferno. Ah, pro inferno. Vai pro inferno você, ô, seu mané. Ah, você que falou que o cara tinha a voz do diabo, velho. Falou o diabo, olha aí, o diabo. Você falou, a voz dele sabia que o diabo era corintiano, sabia? Você que falou. Todo mundo é corintiano, diabo, não, Deus, todo mundo. Não, lógico que é. Você tá louco. É, lógico que é. A maior torcida do Brasil é a do Corinthians. Não, pronto, não, vai começar de novo. Essa é conversinha. Fácil, a torcida do Brasil é Flamengo. Ô, amigão. Oi. Tudo bem? Tudo já, graças a Deus. Ah, então tá bom. Ô, amigão, o Corinthians reassumiu na última rodada aqui pelo Grupo 8 da Libertadores a liderança do grupo. E aí, cara, você acha que o Corinthians consegue manter essa primeira posição aqui pra pegar um time mais fraco na próxima fase, nas oitavas de final? Ou você acha que talvez o Santa Fé ou o Cerro Porteño ainda tome essa liderança do Corinthians? Não, acho que vamos manter, sim. O time está sendo bem montado. Vai ser ótimo, sim. Essa Libertadores vai ser muito boa pra gente. Também acho, meu. Você está 100% com o Tite com relação à escalação do time do Corinthians, ou você acha que ele poderia modificar alguma posição? E se você entender assim, qual seria essa posição? Não, concordo com o Tite. Aliás, quem sou eu para ficar duvidando, mudando muito as opiniões do Tite, né? Ele tem montado muito bem os times e eu tenho concordado, sim. É, cara, o Tite é um cara extremamente respeitado pela torcida do Corinthians. E em outro momento, mas cara, não tinha outra coisa para não ser, se não fosse ser respeitado, né, mano? Não, então, aí que tá, pelo amor de Deus, porque o cara ganhou em outro momento, até naquela eliminação pro Tolima, que o Andrés acabou bancando o Tite. É. Aí depois veio aquela transição lá do período aí que o Mário Gobi assumiu a presidência do Corinthians e acabou meio que dando uma queimada no Tite, ele contratou o Mano Menezes. Ali, Sombra, o torcedor do Corinthians ainda tava meio que pegando no pé dele, cara. Mas sinceramente, hoje, por mais que tenha corintianos que não concordem com o Tite, é difícil você ver um corintiano falando mal ou xingando o Tite. Porque até um tempo atrás ainda tinha aquilo lá, né, falar do empatite, da retranca, da postura do time, do ganhar de só de 1-0. Hoje você não vê mais o Corinthians avesso, o corintiano avesso a isso, não. Entendeu o que é uma proposta de jogo, entendeu o que é o futebol moderno, é assim, entendeu que é assim também você é campeão, né? Se ganhar 10 partidas de 1-0, tá tudo certo. E fora isso, problema nenhum. E fora isso, gente, é a confiança que o torcedor do Corinthians tem no Tite. A confiança é a base de tudo, cara. É a base de tudo. Tô errado, amigo? Essa confiança ele conquistou, né? É justamente como o Sombra falou aí, que foi aos poucos, olha, é 1-0, mas essa a tática, o time, o molde, e foi dando resultado. Então, como foi dando resultado, toda a torcida falou, olha, por esse caminho dá certo. E aos poucos foi indo, dando resultado, e aí tem o retorno da torcida. E vou colocar mais um ponto importante, cara, que é a Arena Corinthians. Arena Corinthians, cara, é um negócio, assim, absurdo, gente. Ah, o retrospecto que o Corinthians tem dentro de casa, Sombra, é um Pacaembu negócio fantástico. Era bom. Não, era bom, mas era o retrospecto... Não era. É, o retrospecto que o Corinthians tem, mesmo diante do Pacaembu, que era um estádio que o Corinthians também tinha como sua casa, era um estádio que o Corinthians tinha um retrospecto fantástico, o Corinthians vencia várias partidas ali dentro também, e era um adversário muito duro pro adversário, tá certo? Pro nosso inimigo. O Coringão sempre foi, Domenico, no Pacaembu. Mas na Arena Corinthians, Sombra, o aproveitamento do Corinthians ali é de 80% e poucos por cento. Só, cara, que é o seguinte, não, 80 tudo bem. 80% e poucos por cento. Não, o aproveitamento... Nem o Barcelona tem um aproveitamento desse no Camp Nou. Não fala bobagem. Lógico que é. Não fale bobagem. Lógico que é. Não fale bobagem. Nem o Barcelona, nem bobagem. O Bayern, nem ninguém, cara. Agora é o seguinte, é porque jogar em casa, e lógico, o Corinthians sempre foi muito bem jogando em casa a favor de sua torcida, seja no Pacaembu ou seja no novo estádio aí, no Itaquerão. Só que é o seguinte... Arena Corinthians. É hoje, dentro também de uma circunstância de um time bem armado pelo Tite já de algum tempo. Agora, eu queria ver aquele time rebaixado jogando no Itaquerão, se ia ser a mesma força. Joga, lógico que joga. Ah, não, amigão. Lógico que não. Ia ser rebaixado com o Itaquerão e tudo. Não seria, não. Você já teve a possibilidade de assistir um jogo na nova arena do Corinthians? Não, ainda não. Ainda não? É um negócio, cara, é intimidador. É intimidador pro adversário. É uma pressão, cara. É um negócio complicado, RG, porque ali, ó, temos uma média de no mínimo 32, 33 mil pessoas por jogo, uma era média. Era a mesma coisa que tinha no Pacaembu. Pra não dizer, Sombra, os jogos mais top, é que chega a 40 mil. Chega a 40 mil. É um negócio, Sombra, que o torcedor ia ficar na cara do adversário. Fica na cara. É muito complicado o cara conseguir jogar a bola ali, é uma pressão absurda. Mas peraí, mas lá vocês foram eliminados pelo Guarani. Acontece. Mas, mano... A fatalidade. Pelo Verdão, pelo Verdão. Perdeu pro Peixe. Ah, foi nos penas, velho. Mas, ô, mano, isso é muito mais confortável. Foi uma opção. Viu, hoje, isso é muito mais confortável hoje, essa coisa de torcida, pro time da casa, velho. Isso não serve mais como, sabe, esse elemento intimidador, pode... O adversário A torcida do Corinthians é essa. Algo fora do normal. É legal, é bonito ver, tudo isso faz parte. Mas não serve isso aí, não dá pra você falar que pô, é parâmetro, sabe? Não, velho. Ô, amigo, eu estou acostumado. Oi, fala, complemente, por favor. Posso? Eu quero só fazer uma questão aí pro Sombra. Sim. Que tá numa época com um time aí que tá um pouco embaixo. Sombra, mas tá o seguinte. Super embaixo. Sombra, é só uma questão pra vocês colocarem aí, falarem aí depois. O seu time tá numa época ruim e isso tá refletindo como responsável da diretoria. Se o seu time começa a ganhar, ou começa a ir razoavelmente bem, até onde isso pode esconder a responsabilidade da diretoria? Porque enquanto isso tá, o time não tá legal, fica claro que a diretoria não tá agindo bem. Mas e se o time voltasse a jogar razoavelmente bem, ela não pode esconder a responsabilidade ou os problemas que a diretoria há de resolver, teria de resolver? Ah, mas eu concordo com você. O que está aí se vendo, o time, essa porcaria, isso aí, isso é resultado de diretivo, isso é resultado de presidências equivocadas, de direções, de conselho que São Paulo tem, de baixo nível. O time, o resultado em campo é resultado. Isso aí é a consequência, não é, o time não é a causa. O time é a consequência. Agora, por isso que eu tô falando. Fica aí pregando, você, vamos vencer três. Primeiro que não vai vencer três. Muito, seria um milagre do futebol vencer três. Só, você vê que só o futebol proporciona esse tipo de milagre, né? Agora, se vence três, é como você diz. Vai ofuscar, vai passar um pano numa gestão horrorosa que o São Paulo tem, né? Aí fica aquela coisa, agora ganhou três, dá uma maquiada, tal, né? Continua fazendo seus arranjos políticos lá dentro. Você tem toda a razão. Mas em cima do que você falou, eu acho que o grande exemplo que pode servir para esse comentário que você fez é o Santos. O Santos no seguinte sentido, vocês se lembram quando na passagem saiu o Odílio, como ficou o Santos, como ele deixou o Santos? Em que condições deixou o Santos? Só que teve um grande detalhe que eu acho que no São Paulo não conseguiram fazer. Foi botar uma barreira entre os problemas que estavam lá na diretoria e dentro do campo. O Santos teve aqueles três problemas dentro do campo, que foi a revolta lá do goleiro, que foi embora, do Arouca, que não sei o quê. E aí mataram ali no ninho. O resto, os caras foram com os jogadores e seguraram a onda. Né? Não deixou que isso passasse para dentro de campo. O São Paulo não, cara, virou uma mistureba danada. Confusão diretoria, com time de futebol. Com time de futebol e virou uma zona. O Santos conseguiu administrar melhor. Conseguiu administrar porque bagunça. Teve segurou. Um departamento de futebol. Conseguiu segurar, velho. Mas o Santos há muito. Conseguiu. Mas o tá na mesma. Nossa, se não segura ali. Igual São Paulo. A maioria dos clubes se assemelham muito. Se assemelham demais. É que um ou outro, acho que hoje o Corinthians, por exemplo, é o que se destaca melhor. Como foi o Corinthians questão, até a chegada do Andrés. Na questão organização no futebol, você entendeu? Na questão organização do futebol, acho que o Corinthians hoje, ele está mudou bastante. O Corinthians está acima dos demais. Como foi o Corinthians, cara? O Palmeiras também colocou em ordem a casa, né? Mas dentro de campo ainda não funcionou. Mas o pior que seja o comentário, o que o Mano falou tem uma certa, tem uma lógica, no meu ponto de vista, que a queda é ruim, mas a queda foi uma mudança de paradigmas, foi uma mudança de... Mas não acontece com todo mundo. Então, mas nem sempre, o Palmeiras caiu duas vezes. O Vasco caiu três. O Vasco três, O não, Botafogo sim, duas. Sim. É. Pro Corinthians. É. Pro Corinthians foi uma mudança de geral, assim. Então, depende... A mudança boa é aquela que você substitui pessoas por outras então, melhores. Depende de quem chega, né? Então, aquela coisa, mudar, ok. É, mas se você muda pra pior... É. Errou. Né? Marcelo, desculpa, cara, tamo atrasado. Obrigado pela sua participação, pela sua ligação aqui na Energia, tá bom? É um momento então deixa parar. Eu mandar, vai fazer os mexer. Olha lá, mano, por favor. Proteção e diversão só com a Bozano. Boa, ganhou um kit top com dois desodorantes e uma sacola ou do Batman ou do Superman, tá bom? Recarregar meu bilhete ficou mais fácil com o Zoom. É, recarregar meu bilhete único ficou mais fácil com o Zoom. Esse Zoom é um sucesso, hein? É um sucesso, lógico que é, velho. Não vai pegar fila nunca mais. Você ganha um crédito de R$50 no cartão Zoom. E com a Paula Mar ainda tem? Não. A Paula Mar voltará em breve, cara. Tá joia. Tá legal? Então, vamos torcer pra levar um boné aí hoje. E Domênico. Opa! Ainda tem muru ainda, viu? Não entendi. Uma fruta. Como? Muru. Existe? É outra fruta. Também, também é fruta. Muru, tá certo, tá certo. Aquela recreador trabalhava em hotel e tinha desafio com sete. Muru? Também recebi uma informação então aqui, são sete frutas, né? Recebi uma informação aqui. Eu fazia desafio em hotel com sete frutas. Ah, você fazia com sete? Fazia com sete frutas. Eu pensei que só tinha cinco, agora já achei mais duas. Dodô, chegou pra mim... Fala aí. Um abração, brigadão. Falou, fera. Valeu, muito obrigado. Cara, obrigado. Sombra. Um abraço. Aí chegou a informação do meu irmão, que é a parte inteligente da família. O pequi. Pequi. É outra fruta? Também, pequi. Pequi. Pequi? Pequi. Marca aí. Não sei se é ruim, mas farofa pequi. De pequi é bom, hein? Tô achando um monte de fruta ainda. Não é? Não é farofa de pequi? Eu trouxe. Você faz com arroz. Eu trouxe de Goiás. Eu tenho. É bom demais. Eu tenho. É muito bom. É muito bom. Eu não gostei. Segundo ouvinte do momento, Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. É. Tem uma fruta aí, mas é com A. Mota é com A. Não adianta. Chamando o doutor Rancho Crude. Alô. Alô. Quem fala? Fábio. Olá, Fábio, tudo bom? Tudo bom. Fábio do quê? Fábio Moraes Benedito. Quantos anos, Fábio? Eu tenho 42. 4.2 hoje. Nós estamos atrasados. Fala logo onde você Moraes, velho, para acelerar mas aqui. Mas aí é sensacional, hein? Eu quero ver. Gatilho, nota 2.4. 2.4, tá louco. Xarope do cara. Foi boa. Ah lá, até o ouvinte falando que foi boa. Ridículo esse pescador. O dia que eu vim te mandar no placar aqui. Você é o namoradinho do puxador, nariga. Nota! Nota 10! Brincadeira, velho. Toma. Qual que é o bairro que você mora, velho? Eu moro na Vila Yara. Cadê o Ben? Yara. Vila Yara é Osasco. Osasco. É, o lugar bom em Osasco, hein? Ah, é? É bom. É o lugar dos ricos, mano. E adivinha, eu moro de frente para um campo de futebol chamado Corintinha. Corintinha, bom. Então mora melhor ainda. É mais valorizado ainda, cara. É um azar desgraçado. Bem mais valorizado. Quer dizer, quando você abre a janela de manhã, aquela desgraça. A sacada do apartamento é de frente pro Corintinha. Nossa. Todo domingo, família querendo visitar. É, nossa. Jesus. Os caras levando refeição. Suor, desgraçado que ele fez. Celular, suor, meu Deus. Deixa eu carregar meu celular aí na sua varanda. Demora o 13º, não dá não. Os caras fazem milagre, né? É. E o time aí, brother? Coringão, é lógico. Ah, Coringão. Ô, amigão. Vai liberar hoje. O Corinthians, ele acabou ofuscando o discursinho dos antes, cara. Depois que o Corinthians conseguiu vencer o Cerro no jogo de volta... Eu tava lá. Acabou calando todo mundo. Você tava lá? Tava lá. Qual setor você tava? Eu tava no camarote do lado do pessoal do estádio 97. Ah, você tava aqui no setor oeste, então. Do lado do único? Tava no oeste. Tava junto com o único. Eu fui na mesma van, sem querer, eu fui na mesma van que o pessoal do estádio 97 foi. E a nota 10, o camarote único, não é? Espetacular. Pô, que bacana, muito, cara. Muito bom. Eu não fui pelo estádio, mas eu tava junto com o pessoal. Legal, bacana. Que legal, cara. E é bacana, né? Um tratamento VIP. É legal demais, cara. É muito legal, muito. Espetacular o estádio, espetacular o atendimento da Único. Vocês estão de parabéns pela parceria aí. Valeu, cara. Obrigado. E curtiu o jogo, cara? 2-0 ficou de graça pro Cerro Porteño. Massacramos, caras. Saiu de graça mesmo. E digo mais, cara, muito porque bom. Aquela partida no Paraguai foi atípica. O Corinthians, ele jogou a bola que jogou nesse jogo aqui na Arena Corinthians, ele jogou no primeiro tempo lá. Só que, infelizmente, por incompetência e falta de pontaria dos nossos atacantes ali, no caso, o André perdeu 2 gols, o Giovanni Augusto acabou perdendo 1 gol, que era uma excelente chance também. O Corinthians acabou virando o primeiro tempo ali com 1-0 só de vantagem, e no segundo tempo parece que o elenco do Corinthians entrou meio que desligado. Tanto é que tomou um gol logo cedo, depois teve a expulsão do André, depois teve o lance do Rodriguinho, enfim. O Corinthians meio que entrou em parafuso depois da segunda expulsão. Mas no último jogo, o time parece que meio que voltou à tona, voltou a colocar os pés no chão e falou, meu, vamos jogar porque somos muito mais times do que essa cambada de Paraguai Mané. É ou não é? E mostramos pros caras isso. Massacramos os caras, não deixamos os caras pegar na bola. E aí acabou o discursinho do Sombra querendo fazer conta pra ver se o Corinthians ia ficar fora da primeira fase aqui na fase de grupos da Libertadores. Agora não vejo mais o RG com aquele risinho sádico que ele tem. Ah, mas isso é só chegar nas oitavas agora. Não, mas eu vou perguntar pra você, velho. Primeiro Rosário que pintaram esse, a vida de vocês. Esse imagina, futebol... Carro, filhão. Esse futebol do Corinthians na Libertadores... credencia você a dizer como torcedor que vai pra final? Não, tá jogando bem. É, tá vendo? Chupa, mano. Um torcedor calma. Consciente. Tá jogando bem, mas eu acho que ainda falta elenco. Mas, por exemplo, amigo... entrou o William. O William, pra mim, ele não... Ele é pesado. O toque de bola dele é quadrado. É fraco, né, cara? Altura, fraco, exato. Vai pro inferno. O Williams, o problema dele é que é muito afobado, cara. Às vezes ele vai com muita vontade. Pelo contrário. Então. O Williams no Santo André jogou muita bola. No Flamengo ele foi bem também. 10 anos atrás. É, no Cruzeiro ele até fez uma função um pouco mais avançada ali. Ele não jogou na cabeça de área. Ele chegava mais próximo da área lá do adversário. É um jogador, cara, que eu acho que ele peca pelo excesso de vontade. Parece que aquele cachorro que é muito feliz tem que mandar castrar. Torcida não foi com a cara dele, não, hein? Imagina, que não foi seu fiosco. Não foi com a cara do Hudson, do teu time. O Williams joga bola, mano. Isso eu falo todo dia. Mas complemente, amigão, depois da interrupção. Eu não sou cego, não. Essa interrupção maldosa do Sombra. Não, é o que eu tava falando. Eu acho que tá jogando bem. Pelo último jogo, jogou redondinho. Se continuar assim com esse espírito, eu acho que vai bem. Mas eu sou consciente, eu não sei se a gente chega na final. Mas se o time começar daqui pra frente a arredondar, legal como tá, temos chance sim. Olha, eu também acho, espero, cara, e ainda mais quando... que cheguemos. Eu também acho. E se a gente analisar o que aconteceu no ano passado, diante do Guarani, o Corinthians ele tava naquele impasse lá de renova, não renova com o Guerreiro, o Sheik já sabia que não ia ter o contrato renovado, alguns jogadores do Corinthians estavam com salários atrasados, isso daí pode ter prejudicado também, porque o jogador fica meio receoso. Mas diferente do ano passado, eu acho que o ambiente hoje é melhor. O time do ano passado, nesse momento, era melhor que o time que nós temos hoje. Mas eu acho que o ambiente que envolve o time do Corinthians hoje, eu acho que é melhor do que o do ano passado. E com o decorrer dos jogos aí também, o entrosamento virá e vamos jogar a bola que jogamos ano passado também. Pra desespero do Domênico, do RG e do Sombra. Vamos lá e vamos meu representar desespero o estado é meu de São time, Paulo, meu Deus, você é louco. É isso aí, mano. Ô, amigão, estamos um pouquinho atrasados aqui. Você quer mandar um abraço pra alguém? Eu quero mandar um amo ela pra minha esposa. Qual o nome dela? Nívea. Nívea. Vai, mantenha ela no Nívea aí, velho. Ah, mas aí é sensacional. Tá demais a região hoje. Ó, oh, tá demais. Meu Deus, vocês devem... Olha, qualquer coisa pra vocês, hein? E é isso aí, um abraço pra todo mundo aí. Isso é muito ridículo, só. Bom, abração, irmão. Valeu. Você tem uma papagaiada dessa no ar e fala que eu que sou ridículo. Faz esse papel cretino aí. Você falou. É muito ridículo. Você tá louco. Vamos lá, terceiro ouvinte do momento Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Dá tempo de eu ir no banheiro? Caramba. Vai lá que o RG tá fazendo trocadilhos. Vai lá. Que isso. Alô. Leva o som. Alô. Quem fala? Alô. Quem fala? É o Marcos. Tudo bem, Marcos? Beleza, Oscar? E aí? Oscar? Oscar? Aí, Oscar. Não sei quem que eu... Bom, vou Oscar Ulisses. Ele acho que ligou na Rádio Globo, falando com o Oscar Ulisses. Opa, velho, tudo grande bem? Grande Oscar, um abraço pra ele. Tudo bom. E Pascoal também. Você tá pensando Oscar, que tá falando com o Oscar Ulisses, é isso ou não? Não falei Oscar, não. Não? Falou o cara. Os caras. Ah, os caras. Os caras. Ah, os caras. Os caras. Os caras e os coroa. Aí foi bem, os caras. Manda o nome completo aí, velho. Marcos dos Santos Barroso Cavalcante. Cavalcante. Quantos anos você tem? 31. 3.1 hoje, RG. Cadê o baixinho? Que baixinho? Tá lá soltando um Barroso. Ah, sensacional. Ah, quero ver. Eu vou ver. Zero. É, não adianta. Como assim zero, pô? É zero como? Não adianta. A gente precisa não contratar alguém pra escrever umas coisas melhor pra não você. Não adianta. Né? Às vezes tem essa... Você pode contratar alguém, né? É verdade. Contratar você, seu ridículo. Não, eu não. Eu não me submeteria. Ó, velho, qual que é o bairro que você mora? Vila Guilherme. Ah, e é nós, hein? Ô, Benjinha, Vila Guilherme. Quando convém, ridículo, que Guilherme... é onde eu moro. E Guilherme é melhor que a Maria, não é não? Pois é, boa. Claro. E o time, brother? O bicampeão do mundo, Coringão. Ah, só podia ser, velho. Chupem com convite. Olha, tá hoje abriram a porta do inferno. Hoje... Paguem um pau, paguem uma madeira. Não é, velho. Hoje abriram a porta do inferno. Sabe o que é isso? Hoje tá é a confiança do torcedor. Hoje tá chovendo tridente, velho. O time de vocês é uma vergonha. E o torcedor do time de vocês, ele tem vergonha de se expor. Ele tem vergonha de ser identificado como palmeirense, como São Paulino, como santista. Não é verdade. Vergonha, o cara tá com vergonha. Vergonha, o Katsu. O único time do estado de São Paulo que tá honrando. O único time do estado de São Paulo que tá honrando o nosso futebol. Você não percebeu que eles estão honrando. Já que esses corintianos que ficam aparecendo muito, aí às vezes é procurar. Eles estão honrando. É que você não percebeu que hoje, por exemplo, aqui na Paulista tá do mesmo jeito. É que você não percebeu. Ué, tá do mesmo jeito. O que você quer dizer com isso, o seu meio? Fala, Marcos. Bocoió. Fala aí. Domingo o Corinthians vai jogar aqui na Arena. Vai ter a torcida do estádio 97? Não, o Corinthians joga amanhã, man. Amanhã, velhinho. Corinthians joga amanhã. Se for domingo, é isso. Não teremos torcida estádio 97. Amanhã, né? É amanhã. Não teremos. Da tarde. Neste fim de semana, não teremos torcida estádio 97. E por falar em domingo, cara. É, infelizmente não teremos, cara. É, exclusivamente nesse final de semana não teremos. Mas por falar em domingo, cara, teremos aqui um Fla-Flu no Pacaembu no domingo, cara. É um fato inusitado. Pra cidade de São Paulo é legal também, né? É, já teve uma vez. Meu cunhado. É. Meu cunhado é casado com minha irmã, mora lá no Rio, é carioca. Eu acho que ele vai vir nesse fim de semana pra ver o jogo. Não sei, né? E você vai colar com ele ou não? Não falei com ele ainda, eu vou falar, mas eu acho que ele vai vir. Ele... Acho muito legal isso. Bacana mesmo, cara, porque a torcida do Flamengo aqui na cidade de São Paulo, ela é a quinta torcida. É a quinta torcida e o Mota, de maneira maldosa, ele disse que é até a quarta. É, Mota disse. Eu posso dizer assim, o seguinte, peraí. O Mota disse que a torcida do Flamengo é a quarta do estado de São Paulo? Do estado de São Paulo. É, peraí, tem Corinthians, tem São Paulo, tem Palmeiras... Ele disse que é o Flamengo. É portuguesa. Ele quis dizer que é maior que a do Santos no estado de São Paulo? O Mota, de maneira infeliz, ele disse isso. O que você pensa sobre isso? Ele falou isso. É, se vocês mesmos dizem que o Mota é ridículo, que o Mota não sabe o que fala, eu vou dar importância porque o Mota fala. Não, mas segue o jogo. Nossa, o Mota falou isso? O Mota foi mal demais, hein? Foi. Mal demais. Atacou a RG sem necessidade. Colocar a torcida do Santos nesse patamar? Ah, é, que cuidado, feio. Cuidado que vocês não embarcarem na mesma dele, hein? Cuidado, não vai ficar mal pra vocês. Depois eu acho que esse jogo aí terá um bom público aqui no Pacaembu. Mas com exceção de Flamengo e Fluminense... Ah, uns 20 mil vai ter, hein? É, até ontem tinha vendido 10. Olha, fala, amigão. No caso, a torcida do Flamengo tem duas torcidas. Tem a torcida do Flamengo e tem a torcida do Flamengo. Entendeu? A torcida do Flamengo é a maioria aqui em São Paulo também. Ah, mas é independente disso, esse jogo é o jogo que vai levar, assim, a torcida do Flamengo que tem aqui, a torcida do Fluminense que tem aqui e os curiosos, velho. Vai ser um jogo que o cara vai. Uma atração, entendeu? Né, RG? Lógico, não tem jogo aqui. É. O cara tá aí sem fazer porra nenhuma. O Dodô, O Dodô já pegou a camiseta do Fluminense. Não peguei porque eu tô no navio. Guerreiro vai jogar? Vai. Então, tem Guerreiro, tem Fred. Atenção, Domênico Gato não estará no navio da Véia. Gato estará na minha cabine? Fim de semana assistindo Flamengo e Fluminense. Eu vou no navio, você vai no jogo. Flamengo e Fluminense. O Domênico, que é da torcida flu-paulista. Flu-paulista, você tá maluco? É, mas o cara vai sim. O cara vai ver Guerreiro, vai ver o Fred. É uma oportunidade, pô. Mas, ô amigão, você comentou até que você foi na Arena Corinthians no jogo contra o Cerro Porteño. Mas, de vez em quando, dá uma saudade de jogar no Pacaembu também. Você não tem essa saudade também, cara? Saudade eu tenho, assim, pela história, assim, né? Mas, assim, eu acho que agora mudou, né? Agora tem que pensar pra frente. Agora é a Arena mesmo. É, outro estilo de gramado, completamente diferente. Até o Ronaldo Giovanelli fala, né, que quando ele vai cobrar o título de meta no Pacaembu, ele cobra de feito de pé, assim, tranquilo. Mas na Arena Corinthians, ele fala que ele tem que se inverter todo para poder fazer que a bola suba, porque a, o gramado é mais rente, né? Então, assim, não dá para ficar trocando o tempo todo, né? Porque essa questão do gramado interfere muito nos jogadores. Até hoje em dia, com essa frescura de jogador, qualquer coisinha se machuca, né? Sim. Então, jogador hoje em dia é levado no colo, né? Não, tem que jogar na arena, sim. Inclusive porque o Corinthians precisa pagar o estádio também, né? Mas me diz uma coisa, por que essa história, toda vez que vai ter jogo, os nego molha a grama? É pra preservar, viu, Sombra? Porque isso aí é comum. Preservar? É. Na Europa, todos os jogos ali, antes de começar as partidas, eles molham a grama, que é pra justamente a bola correr mais. E dá velocidade. Pra que quando você também precise frear, tá certo, RG número 2? Você precisar dar aquele stop, quando você vai correr aí na direção de alguma coisa, você precisa parar de maneira brusca. Você não trave a trava da chuteira no chão e você não se machuca. E também eu acho que é pra fluir o jogo, né? É dar velocidade na bola. É okay, falar nisso, né? Não é na Arena da Baixada, lá do Atlético Paranaense, que agora o gramado é todo artificial? Sim, eles estrearam recentemente. Mas parece grande verdade, né? Dizem que é uma mistura, né? Vai virar um society. Não, lá é todo, agora é todo artificial, RG, sabe por quê? O Atlético Paranaense, ele tinha uma dificuldade porque o estádio é coberto. E como eles não tinham como fazer, talvez, aquela iluminação do sol para ajudar no auxílio da recuperação da grama, eles precisavam fazer até, inclusive, uma iluminação artificial dentro do gramado. Isso gerava um custo absurdo. Acho que era 100 mil a cada aplicação de luz que faziam no gramado para tentar fazer esse efeito. É, só uma observação. Era mais fácil fazer nascer cabelo no Benjamin. Prejudicava demais. Então, o gramado sempre era irregular, o gramado tinha uma série de dificuldades. Esse... Eles colocaram agora 100% de grama sintética. Esse artificial, ele não é igual aquele que a gente tem lembrança de antigamente. Não. Subia borracha, não, quando você corria. Totalmente diferente. Que agora é pra FIFA. É um negócio bem legal. Ó, amigão, estamos chegando próximo do final do programa. Manda seu placar, então, Corinthians e Linense amanhã. Acho que 2-0. Boa, vamos ganhar mais uma aí no Campeonato Paulista. A Linense daqueles que tá pra cair ou tá... Não, a Linense não. Tá brigando aí com o São Bento pela segunda colocação no grupo do Santos. Pode ficar em segundo. O Linense tá um ponto atrás do São Bento. Fala, Marcos. Posso deixar reservado minha torcida do estádio 97? Acho que a próxima vai ser pro jogo de São Paulo ou do Palmeiras. Você quer ir? Não, quero ir em jogo de time grande. Chupa, tá? Ah, então chupa. chupa que você não vai. Então vai domingo, vai, velho, agora lá. Você não ia lá? Chupa que tão cedo você não vai. Vai de catal. Ó, amigão, quer mandar um abraço pra alguém? Mandar um abraço pro Daniel, colega meu de trabalho aí. A gente vai visitar vocês aí na segunda-feira, vai o programa daí. Sejam bem-vindos e tragam 1 quilo de alimento perecível para nós. Claro, vamos sim. Obrigado. Posso fazer o merchan? Claro, por favor. Mas eu preciso da ajuda sua. Vai, fica fazendo gracinha que você quer agora falar? Aí, ó. Vamos lá. O que você quer ganhar? Vamos lá. Tá cara burrão, velho. Respeita o ouvinte, ô mané. Cara burrão. Falando o programa inteiro, não sabe. Mané. É, isso aí. O que você quer ganhar, amigão? Fala aí. Kit da Bozano. Ó, então você tem que falar assim, ó, proteção e diversão só com Bozano. Proteção e diversão é só com Bozano. Boa, você ganha um kit com 2 desodorantes, uma sacola do Batman ou do Superman. E da Polo Ar, tá rolando ou não? Não, vai voltar em breve. É, e da Mulher Maravilha não tem, hein? Em breve voltará. Oi? Kit Marreta. Em breve voltará também. Porra, mano. Se liga, velho. Presta atenção no programa, porra. Meu, olha esse cara, mano. Porra. Tá atrasando tudo, bicho. Tá nada. Vocês têm que prestigiar nosso ouvinte, cara. O último ouvinte da noite. O cara tá chutando o merchan, velho. Vocês são muito mal educados, cara. Desculpa, em nome da rádio, tá? Eu sou fã de vocês, cara. Vamos aí, gente. Tio Guedes, hein, velho? Together, velho. Quem é esse tal de Tio Guedes aí? É, o Together. Falou, velho. É nóis, amigão. Tamo junto. Desculpe em nome dos demais aqui. Quando que vai ser a partida, cara? Ah, quando vai ser? Vai ser esse final de semana agora. Peixão Seleção, sabe? Conhece o Peixão Seleção? Vai pegar não, o Rio... Não. Partida, que você disse que é pro litoral. Sei lá, pro teu apartamento no Guarulhos. Ah, vai ser agora, hoje. Daqui a pouco. Logo mais. Tô descendo, né? Lá no tombo, velho. Estradinha lá no tombo. Legal lá no tombo. Mas eu vou naquele esqueminha seguro, firme, obedecendo a velocidade lá da Imigrantes, ali da Piaçaguera, numa boa. Mas só que quando eu chego nos pedágios, ali que eu gosto, Sombra. eu chego naquela pistinha do lado. Sabe aquela pistinha do lado? Ah, faixa do sem parar? Faixa do sem parar. O motorzão do carro estufa o peito assim. Aí você passa tudo pimpão, velho. Entendi. Tudo vipão. Aí é legal. Quarentinha por hora, hein, Xadão? Eu vou fazer que nem você. Amanhã também vou pro navio, vou pegar lá a Anchieta. Ó, legal, hein? Lá. Eu também vou fazer isso aí. Então você vai bem, você vai bem amanhã. Gente, dirigir com atenção é a parte mais importante da viagem. Uma campanha do Sem Parar para você viajar seguro e chegar com tranquilidade. Sem parar, sua vida no seu tempo. Esser, construindo com valor. Também oferecimento Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Vamos falar do extra, narigudo, carecão. Olha, fim de semana sem crise, hein? Muita oferta, desconto extra para você. Nesta sexta, sábado e domingo, 500 produtos, você ouviu bem? 500 produtos com 50% de desconto na segunda unidade. Leite Ninho ou Molico, 1 litro, 50% na segunda caixa com 12 unidades, com 50% na segunda caixa com 12 unidades. Leite condensado Itambé, 395 gramas, com 50% na segunda unidade. Todos os papéis higiênicos com 50% na segunda unidade. Todas as lavadoras automáticas e eletroportáteis com 20% de desconto. Você ouviu bem? 20% de desconto. Presta atenção, Bernardo Veloso. Você que vai casar pela quarta vez, está montando a quarta casa diferente? TV Smart, 40 polegadas LED, Wi-Fi, Full HD, apenas R$ 1.648,50. Tá barato, hein? Acho que até eu vou lá comprar, por um preço desse, vou lá comprar. E ainda não perca o Festival Pet. Olha aí, Sombra, do Extra, com ofertas arrasadoras. Confira só, toda a sessão Pet com 30% de desconto. Pagando com seu cartão Extra. Você não ouviu errado, não. 30% de desconto pagando com o cartão Extra. Você não pode perder, Sombra. Você que gasta uns 500 mil com as suas cachorras, vai lá no Extra. Não, vem pro Extra. E não esqueça, hein? Beba com moderação. Lá no Extra vai encontrar tudo de melhor para minhas cachorras. Com certeza, Benjamin. Estádio 97 também tem oferecimento de Polo Ar. Com a Polo Ar Condicionados LG, você entra no clima. BV Financeira, precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Agora vamos fazer a barba. Chegou o fim de semana, fica bonitão. Opa, né? Vamos lá, cara. É isso aí, Sombra. Bozano você já sabe, né, amigão? Tem jeito de garoto e cuidado de homem. Porque desde garoto a gente joga futebol, detona no videogame, brinca de ser super-herói. Aí não podia ser diferente, cara. Bozano foi até Metrópolis e Gotham e criou os novos desodorantes Bozano do Batman e do Superman. Ambos com 72 horas de proteção e um kit exclusivo que marcará a batalha do século, cara. Batman vs Superman. A Origem da Justiça, que estreia no dia 24 de março em todo o Brasil. Invencível como Superman ou estratégico como Batman. O importante é estar sempre preparado para qualquer batalha. Escolha o seu lado. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. E olha, ainda da sessão frutas que não tem letra A, viu, Domenico? Achou mais uma? É, eu não, meu irmão que é um gênio. Ora, não é possível, qual? É verdade, uma das pessoas mais inteligentes do Albert Einstein. Ah. Mirtilo. Tem? Mirtilo, tem. Mirtilo. É aquela frutinha vermelha lá, é boa pra caramba. Mano, é não conheço essas frutas não que vocês estão falando. É, fosse. Mirtilo. Tem. Ah, é. Não, então deve ter quantos mais? Já 8 frutas achando. Tem mais aí. Ah, não deve ter mais, né? Tem. Tô inventando aí. E você, já fez a sua reserva do resort? Não esqueça, hein? Durante o fim de semana, amanhã, você pode ligar lá na Lotus Travel e fazer a sua reserva. Ligue 2896-4665. 2896-4665. Agora, o recado de Pirelli, Dodô. É verdade, já achou mais uma fruta aí. É. Olha. Chegou a promoção Seja Original Pirelli, hein? Atenção, aproveite aí, aproveite, hein? Tô avisando agora. Porque é o seguinte, essa promoção é legal porque, olha, você chega lá, troca os 4 pneus do seu carro RG. E aí? E paga apenas 3. Você é louco, ou seja, porra, um quarto pneu, meu amigo RG, meus amigos ouvintes, meu amigo que tá aí, né, na sua casa, no seu pensando carro. Pensando em trocar o pneu. Pensando em trocar aí o quarteto de pneus. Paga só 3, cara. O quarto pneu sai grátis, cara. É. Porra. Só a líder das montadoras poderia oferecer essa condição especial pra você manter o seu carro em dia, hein? Porque pneu, cara, é uma coisa, é um item de segurança dos mais valorosos, RG, tá certo? Ah, você não tem a dúvida. Tá com tudo em dia, hein? Lógico. Consulte os modelos participantes em nossa rede oficial de revendedores Pirelli. E olha, aproveita essa promoção aí porque é imperdível, hein?

is the very first house record that was ever made. Is the very first house record that was ever made. Man. In Chicago, this is a bigger question than who shot Kennedy, okay? It's much more controversial. Ever made is I have no idea. No idea. No idea. No idea. No idea. What do you think the very first house record was ever? No idea. No idea. No idea. No idea. To me? No idea. People. What was the very first house record ever made? Brain squeezer. Very first house record ever made. Ever made house. House. House. House. House. House. House. House. House. Is, oh my goodness. chance.